Verdade. Verdade, verdade. Tempos difíceis, hein? Rapaz, o Nelson Costa tá impossível hoje, viu? Nelson Costa está impossível, tá parecendo aquele nosso amigo que tá em Itajaí. Ô, Dalu. Eita, rapaz. Tinha 30 vinhetas disponíveis, ele usava as 30 no jogo. Pegou! Pegou! Denis Medeiros. Esse é do tempo da quentinha, Dalu. Inclusive, levaram ontem, hein, Dalu? Rapaz, ontem foi terrível, né? Ontem teve a quentinha número 2 pela segunda vez, hein? Inclusive... Levaram ontem a minha quentinha. Mudaram o nome, cara. Incrível, né? Com a caneta, né? Que lamentável, cara. Lamentável, lamentável mesmo. O D virou um L. Rapaz. Me ajuda. Riscaram o nome, aí mudou lá. Colocaram Luiz, né? Alguma coisa assim. Não deu pra reparar o outro nome. Sei que colocaram LE, né? LE, só colocaram LE. E ele levou, ó, aí. Ah, meu Deus do céu. Mas vida que segue. Tem hoje? Você pediu pra hoje? Hoje. Ui. Pedi não, ó. Eita, rapaz. Mas você tira a forra que ele pediu. É, rapaz, a plateia tá aqui demais. Você tem que ver a plateia demais, aqui. Demais, tá demais. Tá na live, já, amigo. Tá na live já. É, tá na live já. É, tá sim. Deixa eu só passar aqui pra ti. O Pacaju segue vencendo em casa 1-0. Gol do Jairo. E o Atlético Cearense segue vencendo o Crato 2-0. 1-0, 1-0, viu? O gol foi anulado aquele outro lado. Você tem que trazer direito a informação, pra não enganar. Desculpa aí, viu? Tranquilo. Mais informação? Agora tem um jogão em Pernambuco, Central e 7 de setembro, 0-0. É, rapaz, 7 de setembro e Central, para tudo. Vamos fazer o seguinte, Nelson Costa, e pra quem tá ligadinho aqui na Verdinha, vamos trazer as escalações de maneira oficial, do jeito que você gosta de curtir aqui na Verdinha. É, mas antes das escalações, agora que eu lembrei que eu tinha prometido trazer a galera, né? Você tem um recado da galera que tá ligada aqui com a gente? Ou só rapidinho pra gente passar o alô do torcedor? Como é que é? Torcedor que tá mandando mensagem? DDD 85 988 87 306. Tem mensagem do torcedor aqui pra gente, pra daqui a pouco a gente passar a escala da galera. Que daqui a pouco a bola vai rolar. 4 da tarde a bola rola pra Calcai e Ceará. A turma tá participando pelo WhatsApp da Verdinha. Tem mensagem aí, é? Tem mensagem aí, é? Vai. Cadê? Bota aí. Boa tarde, sou o Marcondes de Sobral. Estou ligado na melhor. Estou na Verdinha com o Denis Medeiros. Mande texto, viu? Mande texto que é melhor, né, Denis? É. Eita, rapaz, tem um aqui. Alô, grande Denis Medeiros. Eita, aquele abraço. Aqui é Kilmer de Campos, garotinho. Foi boa, um abraço. Valeu, Kilmer, um abraço. Foi boa. Feliz Dia das Mães pra todos. Meu, mandou aqui o nome, né? Tem umas que abrem, tem outras que não abrem, né, Denis? Então, tem aqui mais uma aqui. Ah, feliz Dia das Mães pra minha mãe, Dona Maria, rapaz. É. Um abraço. Você almoçou com ela? Almocei aqui, né, amigo? Tô trabalhando. Tinha um amigo meu que a mãe estava doente, mas ele fez uma viagem ao Rio de Janeiro, né? Foi, épocas difíceis. Vou te dizer, muito amor, viu? Daqui a pouquinho eu vou escutar aqui os áudios pra gente botar, tá certo, Denis? Tá certo, daqui a pouco tem mais mensagens da galera do DDD 85 988 87 306. Bora lá, Nelson Costa, trazer as escalações de maneira oficial. Tanto no Calcaia como também no time do Ceará. Bora começar pelo Calcaia. Vamos lá. Calcaia. Calcaia, esporte clube, outro color que a gente ama. Calcaia, esporte clube. Olha o hino do Calcaia. Do técnico Leandro Flávio vem a campo com o Austin no gol número 1. Bahia é o lateral direito número 2 e é o capitão do time. Se esse Bahia fizer gol hoje, é piada pronta, viu? Samuel Macau, número 3 na defesa, e Kelvin, número 4. Jonathan, lateral esquerdo, número 6. Aí tem Leandro Leite, número 5, no meio de campo. Maicon, número 8. Vargas, número 7. O Wendel, camisa 10. Lá na frente, Vitinho, número 11. E o Vitor Ribeiro, número 9, esse é o time do técnico Leandro Flávio, do time do Calcaia. Deixa eu passar aqui o banco de reservas do Calcaia para você que está acompanhando aqui a Verdinha. Calcaia que tem no banco de reservas o Felipe, o Toral, o Matheus, o Luquinhas, o Diego, o Gabriel de Jesus, o Jean Carlos, o Ilke Paraíba, o Cerqueira e o Ilke. Esse é o time do Calcaia. Do outro lado, a gente tem um Vozão. O Alvinegro de Porangabuçu, time do Ceará, uma das grandes torcidas do futebol nordestino, do futebol brasileiro. O hino do Mozão e a escalação do Ceará para essa partida, válida pelo Campeonato Cearense. passado é todo coberto de glórias. Dia a dia tu conquistas. Aí é dozão, meu filho! Tua bandeira alvinegra desfraldada. Teu time em campo tem vitória assegurada. Campeão da popularidade. Tua torcida hoje é toda cidade. É um grande público a que estimular. É o Vozão, Ceará vai ganhar. És o time das grandes campanhas. Sempre aqui ou lá fora tu ganhas. Com teus craques em campo a brilhar. Ceará, tua glória lutar. Vida que segue pro Vozão, vida que segue. Não deu pra ser campeão do Nordeste ontem e vida que segue. Vai pro Campeonato Cearense o time do Ceará. E vem a campo com João Ricardo no gol número 1. Buiú, lateral direito, número 2. Na defesa tem Gabriel Lacerda, número 3. Alan Uchoa, número 4. Alessandro, lateral esquerdo, número 6. No meio de campo, Martan, número 5. Giovani, número 8. Felipe Silva, Bachola, o capitão do time, número 10. Kelvin, número 7. E lá na frente, Rick, número 11. E o João Vitor Castro, número 9. Esse é o time do técnico Daniel Azambuja, que tem no banco de reservas o Vinícius, o Vitão, o Índio, o Nathan Rato, o David, o Rubens, o Jefferson, o Marquinhos, o Marco Antônio, o Denilson, Átila e Darley. Esse é o time do Calcaia para a partida, o time do Ceará, perdão, para a partida de logo mais. Contra a equipe do Calcaia no estádio Raimundão em Calcaia, neste momento fazendo 30 graus. Vamos lá para o trio de arbitragem, que tem Alexandre de Souza Peixoto, o árbitro da partida da Federação Cearense de Futebol. Wesley Rodrigues Miguel, o auxiliar de número 1. John Lennon Batista da Silva Chaves, o auxiliar de número 2. Esse é o trio de arbitragem para a partida entre Calcaia e Ceará, e você vem junto com a gente na quarta rodada da segunda fase do Campeonato Cearense 2021. Que emoção para mexer com o seu coração. 3 horas 56 minutos. O Calcaia acaba de entrar no gramado. A galera tá lá escutando o hino nacional brasileiro. O Calcaia também, o time do Ceará. Calcaia de camisa branca, calção preto, meião preto. O Ceará com a camisa alvinegro, calção branco, meião branco. Dá pra gente escutar um pouco aí do hino nacional brasileiro. Vamos lá com o som ambiente do estádio Raimundo em Calcaia. Execução do hino nacional brasileiro no Raimundão, lá em Calcaia, onde ontem jogaram, né, pra falar a verdade, o time do Fortaleza contra a equipe do Ferroviário. O jogo foi 0-0, você curtiu aqui na Verdinha. E tá ali, né, o Felipe Silva, o Bachola e o Bahia, número 2. E o Bahia. O Bahia é careca e a cara do Nino Paraíba, Del Luiz, que loucura. Será que se o Mendonça chegar aí com o olho meio... Igual aquele vídeo que eu recebi ainda há pouco, hein? Ele vai querer brigar com o Bahia ali. Nossa senhora. Cara, incrível a semelhança, hein? Será que foi por conta disso, hein? Será, hein? Acho que não, nada a ver. Não, amigo. Não. Você, inclusive, fez um jogo Calcaia e Fortaleza e o lateral direito era esse mesmo Bahia. Lá no ano passado, né? Não, amigo. Fiz esse jogo, não. Quem foi? Bengala deles, vovô. Faço o meu que eu faço o seu. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. Agora eu tô na dúvida. Medeiros. Oi. Felipe Bachola, o capitão da equipe, ali, aquela foto onde não sai canto nenhum, né? Não. Nossa senhora. Matheus Aragão fez Fortaleza e Calcaia. E você não fica. Fala, foi mesmo que eu dormi no meio da transição, acordava com uns gritos, parecia o Breno. Matheus Aragão. Você não. Você, por favor, não compartilhe fotos, viu, Medeiros? Aí, vai ficar essa história pra outro lugar, não tá doido, né? O que você quis falar? Relaxa, não, relaxa, você tem mais calma. Eita, rapaz, cuidado, chegaram as fotos aí, viu, Daniel? Cuidado. É, tá aí o Felipe Silva conversando com o Bahia, o capitão do time do Calcaia. Conversa demorada com o trio de arbitragem. E o Bachola aproveita pra beber uma água, né? Oi! Foi você que compartilhou as fotos, amigo? Não, eu assustei a Marta Negreza. Ó, você tem que parar com essa brincadeira. Ela tomou um susto ontem, eu brincando com ela. Errou! Ela não gostou da brincadeira, então ela tá magoada comigo. Bacana. É, falta um minutinho pra começar o jogo. O que, que tá faltando pra começar o jogo, Del? Faltando você autorizar aí, viu? Não, eu não. Quando você autorizar. Vamos ouvir a galera aqui, então? Vamos ouvir a galera, vai! Vamos ouvir a galera aqui, peraí, deixa eu achar na aqui. Na cega, vamos nas cegas. Vamos na cega. Sem escutar, vamos lá. Enquete, faz a enquete. Boa tarde, amigos da Verdinha. Aqui é o Ricardo. Fala, Ricardo. Ricardo Almeida, do bairro Salinas, na escuta do programa. Vou dar a minha opinião, se foi pênalti ou não. Eita. Eu acho que não foi, porque a mão do Luiz Otávio já estava na descendente. E mesmo assim, não desviou a trajetória da bola. Então, na minha opinião, existiu toque de mão na bola. E aí? Tá aí. Só foi isso mesmo. Vamos ver outro. Meus amigos da Verdinha, já tô ligado nela aqui desde cedo, assisti o jogo em Ceará. Meu amigo, aquele título do Ceará, aquele título da Copa do Nordeste tinha que ser do Bahia. Vamos ficar na nossa posição, nosso torcedor do Ceará. Era a sexta vez que o Ceará tinha cidade dele. Aí não é um time grande, não pode levar seis pisos assim de um time. Aí eu estava na história, um negócio desse. Mexia até com a diretoria do Bahia. O Raimundo Filho na Lagoa de Juvenal. Valeu, Raimundo Filho. Valeu, obrigado aí, né? Que negado. Peraí, manda um abraço pra nós, Calcaia 1, Ceará 4. Bora, vozão. Aí o cara manda. Aí eu vou mandar aqui. É pro Maciel Mota, lá em Tururu. Tá ligadinho aqui na Verdinha, disse Denis Medeiros, tu é bom pra caramba. Eita, calma. O Maciel Mota lá do Tururu, foi um outro nome aqui, eu disse pra caramba, mas é outra coisa, viu, Denis? Beleza. Rapaz, eu tô achando que tem alguma coisa errada no estádio aí, viu, Del Luiz? Será que é ambulância? Deve ser, né? Policiamento, sei lá, alguma coisa assim. Porque o Calcaia foi pra um lado, o Ceará foi pro outro, comissão técnica entrando no gramado. A Tarta manda um beijo pra você. Beijo, Tarta. Tarta Negreiros manda um beijo pra você, Denis. Valeu, Tarta Negreiros. Que é isso aí, Del Luiz? O que, é que tá acontecendo? A galera tá indo embora? Não, acho que vai trocar o uniforme. Verdade. Acho que vai trocar o uniforme, né? Porque o uniforme. Aí eu vou te dizer. Aí vai confundir mais ainda, eu acho, viu? Aí, o primeiro uniforme do Calcaia, ele é listrado. No Ceará, branco ou preto, ele vai confundir, entendeu? Acho que confunde mais com quem branco. Quem tem que trocar é o visitante ou o mandante? No caso desse aí, é o mandante, né? É o mandante que tem que ir. Então, Calcaia, todos os jogadores foram ali para os vestiários, tá? E vai trocar de uniforme, vem aí o Calcaia. Olha que corridinha, olha aí. Agora, Denis, olha, o meião do Calcaia, preto, Ceará, branco. O short do Calcaia, preto, Ceará, branco. Acho que não havia necessidade de trocar, não, sinceramente. Agora perguntaram aqui na plateia que cor era a cueca. Não, aí não dá, né? Aí é loucura, né? Você explicar. Mas aí o Calcaia vai com aquela camisa que ela é preta, vermelha e branca. É. Se o Ceará, por exemplo, tivesse entrado com a camisa preta, aquele terceiro uniforme, né, Del? Daria certo pra jogar, mas ele veio com um tradicional, o alvinegro. E aí que confunde muito mesmo com a camisa do time do Calcaia. Mas, Denis, eu acho que tem que ter uma conversa antes, né, cara? Pra evitar isso aí. Pra evitar esse tipo de situação, cara, sem necessidade. Total, poderia ter sido definido isso antes. Entre o time do Calcaia e do Ceará, a gente vai seguindo aqui, né? Bola não vai rolar. Porque... Rapaz, isso é ridículo, ridículo. Ó, agora o Ceará vai trocar, né? É aquilo que eu tava te falando aqui, Del. Porque a camisa do Calcaia, ela vai confundir com o preto e branco do Ceará também. Então o Ceará vai definitivamente todo branco. Não é possível que ninguém tenha... Que só agora estão percebendo isso? Que coisa, hein? É, cara, não dá pra entender, né? Isso é não, uma é porque, cara, vergonha. É futebol profissional. Total, cara. O jogo não é deles. É, o jogo tá marcado para as 4 da tarde, já são 4:03. Você se prepara pra fazer um jogo desse. Banco de horas, viu, Douglas? Pega um release. Banco de horas. Banco de horas e tal, tudo envolvido aí. Aí chega... Um negócio desse acaba acontecendo esse tipo de coisa, né? O Calcaia demora pra voltar. O Ceará tá trocando de uniforme no gramado mesmo, né? Vai! Não voltou pros vestiários, não. Será que o Calcaia tem outro uniforme? Trouxe pro estádio? Deve ter levado, né? É loucura se for trouxe, buscar. Trouxe sim, amigo. É, o Calcaia ele vai trocar por aquele listrado mesmo, uhum. Em linhas verticais, que é vermelho, predominantemente vermelho e preto, com algum... aquele branco um pouco mais disfarçado. Predominantemente preto e vermelho, como a gente está observando agora. Tá ali os caras voltando, a numeração é branco, e aí sim não confunde nem a pau mesmo esse uniforme do Calcaia e o Ceará. Nem a bala também. Nem a bala, nem a pau. É, olha ali que estilo, Del Luiz, quem tá caminhando ali, ó. Mas vamos lá, tem informações, Del Luiz? Como é que é? Tem informações que sou o sinalzinho da sala dos esportes. Foi? Foi, você nem ouviu, né? Não, não vi, não, é porque eu tô escutando aqui o Atlético Cearense fazer o terceiro gol. E olha que esse rapaz vai pedir a música no Fantástico, né? O Olávio marca o terceiro gol do Atlético Cearense e o terceiro dele no jogo, viu? Olávio, 3-0... Pra aí, que não é Otávio, não. É Olávio, Atlético Cearense 3, Crato 0, Pacajus segue vencendo em casa 1-0. É, rapaziada, é o Luiz trazendo pra gente as informações também aí na sala dos esportes e tudo o que acontece. Sabe quem tá na escuta? Del Luiz e Tom Alexandrino. Marquinhos da Piedade, rapaz. Só foi entrar no estúdio ontem o... Pênalti. Manda um alô pra mim. Grande Marquinhos da Piedade, rapaz, tava trocando um papo. Grande Marquinhos. Mais cedo ele tava decepcionado. Forte abraço, meu querido. Tava trocando o quê? Um papo com ele. Ele tava decepcionado. Eu sou Marco Silva. Segue daí que a gente segue de Calnoli. Forte abraço, meu querido. Valeu. Um grande abraço, Marquinhos da Piedade. Tá sempre junto aqui com a gente. Ceará Ceará sempre esteve no gramado, né? O Calcá que tá voltando agora com o seu segundo uniforme, né? Na verdade é o primeiro do Calcá, para falar a verdade, né? Agora o Calcá tá com o primeiro uniforme, camisa vermelha com listras pretas e um pouco de branco. E o Ceará tá todo de branco. Um minuto de silêncio e a bola vai rolar no estádio Raimundão em Calcaia. Campeonato Cearense, você ligado na Verdinha, você ligado na Tamoio, no aplicativo da Verdinha, na palma da mão, no seu celular, no nosso site também, verdinha.com.br. Alô, você da Sky, canal 790, Oi TV, canal 982, no Facebook, no YouTube. Se inscreve no nosso canal, aperta no sininho para ganhar as notificações e acompanhar os conteúdos exclusivos da Verdinha nas redes sociais. Muito vento, hein? Muito vento. Vai começar o jogo. Saída de bola vai ser no Vozão. O Ceará que ataca para a minha direita. O Calcaia ataca para a esquerda. Imagina só no rádio, galera. E com a sua permissão, torcedor, a branquinha rola solta no Campeonato Cearense no Raimundão. Calcaia. Mexer com seu coração. Vamos para os primeiros 90 minutos. Quarta rodada, segunda fase do Campeonato Cearense. Muito vento em Calcaia. Já sai com bola e tudo. Camisa 10 ali do time do Calcaia. O Wendel. Ceará já faz o arremesso manual. Vem bola para o Felipe Silva. Baixar o capitão do time. Vem arrancando. Ele olhou, ele quer recuperação. Ele já bateu pro gol. E a bola vai para fora. Primeira finalização do jogo com menos de um minutinho. Olha o Bachola aí, Del Luiz. Bachola tá dizendo, Guto, eu tô aqui. Pelo menos pra cobrar a penalidade máxima, né? Bateu, quase surpreendia. Meio que o cameraman podia subir mais uns degrauzinhos, né, Denis? É. Segue 0-0, prodígio. Vai, vamos por aqui. Vem bola pela ponta esquerda, dominada agora com o time do Calcaia, arrancando exatamente ali com o Michael. Chega a marcação do time do Ceará, é lateral pro time do Vozão. Ganhou lateral, Ceará. Não. É lateral pro time do Calcaia. Vai pra cobrança o Jonathan. Ele se posiciona, faz o arremesso manual, joga a bola. Tem um 20 aí. Será que o Jonathan mudou de camisa? Na minha lista tinha 6, o lateral esquerdo. Vem bola aqui por dentro, dominada agora com o time do Vozão. Olha o passe do Bachola lá na frente. Vem arrancando com o João Vitor Castro. Ele consegue, ele tá na saída de bola. Ele vai pro cruzamento, ele faz a finta, toca pro Buiú. Buiú faz a gingada, rodopia, joga a bola pra trás, deixa pro Martan, que o Tom Alexandrino adora. Olha o cruzamento, ela bate na marcação, vai pra fora, escanteio. Escanteio pro Vozão, com 2 minutos cravados desse primeiro tempo de jogo. É o Campeonato Cearense. Uma vitória pro Ceará vai ser muito importante pro time do Calcá também, vai sair dessa parte de baixo da classificação na segunda rodada, da segunda fase, perdão, do Campeonato Cearense. Vai para a cobrança o Felipe Silva, Bachola lá pela ponta direita. Aí o Felipe Silva coloca a branquinha no gramado, vai para a cobrança do escanteio. Tá todo mundo posicionado dentro da boca do gol. É o Ceará em busca da vitória, é o Ceará em busca do gol no início da partida. Lá vem o Felipe Silva, pé na direita, faz o levantamento, joga lá para a marca do pênalti, afasta, tira a defesa, sobrou, tem rebote. Olha a chance do primeiro gol, na trave! Chute foi do Martan, Martan se atrapalha, a defesa do Calcaia corta. Vem para o lançamento lá por dentro, o Ceará acaba de acertar a trave no time do Calcaia, Del! Alessandro, né? Pegou ali a sobra. Alessandro, foi? foi? Hein? Alessandro ou Martã? Foi Martã, então. Você disse Martã? Martã. Então eu vou com o narrador. Martã acabou chutando forte por ali. Não vou admitir. Estou na dúvida também. Narrador, mas... Ora! Tava na bola, o Alessandro Martã. Rapaz, tem que levantar um pouquinho mais lá, né? É. O Alessandro chutou, o goleiro fez grande defesa, salvando que seria o primeiro gol da equipe do Ceará. Segue Ceará 0, Caucaia 0 e muitas informações. Alica, Fraga lá na cidade de Maranguape, torcedor do Vozão. Um recado para os alvinegros, passa a borracha e vamos pra frente. Ceará tá no rumo, ou seja, no caminho certo. Amigos, craques da Verdinha, boa tarde. Abraço pro Tom Alexandrino. E esse Denis Medeiros é fera na narração. Medeiros, sou teu fã, apresentando ou narrando. E o amigo Del Luiz também. Um abraço, um alô pra mim. Aqui, tá dado um abraço, né, Denis? Tá, valeu, meu nome do ouvinte. Lica Fragra. Valeu, Lica! Embora outra vez dominada com o time do Calcaia. Grande abraço, né, Denis? Grande abraço. Grande abraço pra Lica Fraga. É. Vem bola por dentro agora com o time do Ceará, dominando com o Giovani. Ele olha pra quem tocar, abre pra ponta esquerda pra Alessandro. Tem muito vento, rapaz. Lá vem um passe por dentro. Vem outra vez o Alessandro, faz o tapa lá pro Giovani. Aí o garoto Giovani faz o lançamento. Bola boa, posição legal. Olha o gol do Rick, bateu pro gol! Boa enfiada de bola, o lançamento por dentro, o Rick deu um tapa na saída do Austin pro fundo do gol. Demora o garoto, dá um abraço no Kelvin também. Um para o time do Ceará, 0 para o Caucaia. Conta a história do gol, Del Luiz. Méritos pro Giovani, né? Que jogada, né? Eu até conversava aqui com o Tom Alexandrino, né? Jogadaça do Giovani, né? O passe perfeito pro Rick. Rick desencanta, cara. Você é bom jogador, rapaz. Bateu na saída do goleiro da equipe do Caucaia, o Washington. Bola pro fundo da rede. Mudando o placar em Caucaia, agora tá lá. Contando, Nelson. Ô, Nelson, se desse certo, hein? Nem falar comigo, tu falava mais. Ceará tem um! Caucaia! Nada, nada, olha aí. Olha o Ceará chegando, cruzamento do Alessandro, o goleirão segura o Washington. Um pro time do Ceará, 0 para o Caucaia. Rapidinho, hein? Para esses caras é uma partida muito importante. Rick marca, você estava elogiando no aquecimento, jogou muito bem lá na Bolívia. Rick faz um pro time do Ceará, 0 para o Caucaia, Tom Alexandrino. É aquilo que a gente observa, né? A garotada e alguns jogadores de transição, outros que não ganham tanta oportunidade. Olha o Ceará de novo. Olha o Ceará de novo, que bola do Kelvin. Bachola, cruzamento, afasta, tira o Michael. Tem rebote. E tem chute pra fora completo aí, Tom. Então são atletas que, sem grande rodagem ou sem grande quilometragem, a gente vai observando em campo. A gente vai observando nessas alternativas que o Ceará tem pra buscar reposição. Por exemplo, a jogada do Giovani no meio campo foi espetacular. Ele inicia no círculo central a jogada, se livra da marcação rapidamente do Caucaia e dá uma enfiada de bola em velocidade pro Rick pra fazer o primeiro gol. Então são esses atletas em que a gente vai observar. Tanto o Alessandro pelo lado esquerdo, no meio, como o próprio Giovani, o próprio Martão, que tá desde a temporada passada no Ceará, o Bachola ganhando mais minutos, o Rick, que já tinha feito um bom jogo contra o Pacajus e entrado bem contra o Bolívar, já faz o gol hoje. Então, atletas dessa idade, que a oscilação é natural, eles precisam de sequência. E mais importante que a sequência, eles precisam de confiança também para ganhar destaque e alçar um voo maior e ser opção do Guto também na equipe principal. Ceni, o melhor em móveis e eletros está aqui. Se tem pioca, tem história. Beba com juízo. Flavio Vozão, lançamento esticado. Bahia vai dominando lá no campo defensivo do time do Caucaia. Um grande abraço para você que está ligadinho com a gente na Verdinha, no aplicativo, também na Tamoio, no nosso site Sky 8TV, no Facebook e no YouTube. Alô, você do YouTube, se inscreve no nosso canal, aperta no sininho para ganhar as notificações, acompanhar os conteúdos exclusivos aqui da Verdinha. O Caucaia tenta sair do campo de defesa do time do Ceará, tenta chegar no ataque o Caucaia, mas o Vozão já recupera a posse de bola. Aí o João Ricardo, que jogou na Bolívia semana passada, ontem estava no Castelão, no banco de reservas do Richard, hoje está no Raimundão, em Caucaia. Ele já faz o lançamento, Martão vai na primeira, vai na segunda, a bola volta pro Calcaia, lançamento na frente, chega João Ricardo, sai do gol e segura para o Vozão. E rapidamente já sai jogando bola para a ponta direita, agora exatamente pro o jogador que era o Martan, deu um tapinha lá por dentro, deixou pro Giovani. Giovani faz o lançamento para a ponta esquerda do campo de ataque, Kelvin se manda, tá mais aberto pela ponta, o Kelvin tirou o lançamento pro Bachola, lá vem Bachola, o Rick tá passando, subiu a bandeira, impedimento marcado, Bachola nem foi na jogada. Multicargas, confiança e segurança para a sua carga. Vinho Quinta do Morgado é na opção distribuidora, 3261-3030. Jogo tá parado. Daqui a pouco o nosso Del Luiz informa por que o jogo tá parado. Recomeça, não dá... Denis. Oi. Eu não torço nem pra Calcaia, Ceará muito menos, kkk. Bota aqui, eu tô lendo do jeito que tá aqui. Mas estou ligado, só pela transmissão, é espetacular. Manda um abraço aqui pro Wilton em Martinópolis. Aí, Tom. Martinópolis. Tá falando sério, é brincadeira. Tá aqui, cara. Brincadeira não. O Wilton lá em rapaz, grande abraço pro Wilton lá em Martinópolis, rapaz. Interior lá do meu pai. Meu interior também, saudade muita. Acreditado dela, né, tu? É, rapaz, eu tive que ler a mensagem aqui pra saber se era verdade. Para! Um abraço, cara, pro Wilton lá em Martinópolis. Você dá tanta corda, Del, que a gente nunca sabe quando é sério e quando é brincando. É lateral, Bruno. Grande abraço pra ele, hein, cara. Muito bom, cara, ter ouvinte lá na nossa terrinha por aqui com a gente. Lateral já cobrado, viu, outra vez agora com o time do Ceará. Bachola deu na frente, posição legal, era pro Rick, ele ameaçou correr, ficou melhor pro goleiro Austin. Dia das Mães, Carajás, presentes com o carinho que ela merece. Carajás, o melhor da vida você constrói. O sabor de infância você só encontra nos sorvetes Marujinho. Lá vem o Vozão, galera, dominando jogada com o Giovani, foi atropelado, é falta em cima dele na marca aqui dos 9 minutos pelo meu. Mestre de feitos é dele, Nelson Costa. O gostosão. Cimento Apodi, cada obra uma história. Água Ouro Azul, uma mina de saúde. Ai, mandando sua mensagem, torcedor. Daqui a pouco a gente passa o recado da galera, porque o tempo já tá passando. Galera, segura aí, porque lá vem o Calcaia de novo. Vem bola pro dentro, dominada agora exatamente com o Leandro Leite. Aí o Leandro Leite, olha pra quem tocar, faz descarrega toda a jogada pra ponta direita ali pro Bahia. No pé direito ele faz a venda, passa pelo primeiro, passa pelo segundo, vai arrancando o Bahia. Solta a bola por dentro, deixa agora pro Vargas. Foi bloqueado o Vargas. Lá vem o Ceará chegando. Foi falta, a arbitragem vai paralisar. Não, não deu absolutamente nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Mas o jogador do Ceará tava caído, o juiz paralisou e tá pegando o que ali, Del Luiz? Não pegou nada, né? Ele não pegou em nada, nem no cartão ele pegou, né? Acho que atendimento pro jogador, né? Exatamente, tá esperando ali o atendimento do jogador. Vamos fazer uma coisa diferente hoje, Tom? Ou Denis? Eu tenho medo, diga o quê? O torcedor tá mandando muita mensagem, né? É o seu João Camilo, é teu pai, é? É, meu pai, João Camilo, tá lá em Marte. Falei com ele, inclusive, hoje, antes de vir pra trabalhar. Tá em Marte? Seu fã. Porque é carinhosamente chamado, Denis. Ah. Você mora onde? Você é de onde? Martinópolis? Não, Marte. Legal. Sou fã do Tom, pai dele falando. É gente boa, viu? Seu João Camilo. É, meu pai. Grande abraço pro meu pai. Não sei nem se ele tá mandando um abraço pra ti. Ai, não, ele tá com fábrica de pintos agora lá em casa. Hein? Uma fábrica de pintos. Ah, pensei que era igual aquela propaganda. Enfim. Mas é verdade, pior que é verdade, rapaz. É curioso o negócio, viu? Fábrica de pintos. Vou te mandar um vídeo aí, Denis. É curioso. Fazer que a galera mande aqui a mensagem de texto, homenageando a mãe, né? A gente diz o nome de cada um aqui, diz o nome do ouvinte e a mãe dele aí, não, Denis? Essa é temática, amigo, você tá cheio de ideias dia das mães, né? É. Lá vem o Ceará chegando, olha o Bachola pra fazer o segundo, bateu pro gol! De passagem, um belo gol. Felipe Cibo Bachola dominou na intermediária no campo de ataque, deu um tapinha na gaveta, manda pro fundo do gol. Agora 2 pro time do Ceará, 0 para o Calcaia. Conta a história do gol, Del Luiz. Rapaz, dá espaço para jogador de qualidade é pedir para tomar gol, né? É a mesma coisa que dar espaço para narrador que tem muita qualidade. Ele vai chegando aos poucos e tal, primeira narração, segunda, terceira. E aí quem não faz o que o chefe pede acaba perdendo espaço, né? Mas não tem nada a ver com isso, né? Felipe Bachola pegou a bola ali na frente da área e deram espaço para ele. E ele é craque, né? Sabe bater nela. tem a qualidade para bater na bola. Bateu forte, tirando do goleiro Washington da equipe do Caucaia, mudando o placar em Caucaia e fazendo o que, Nelson? Fazendo o segundo do Mozão. Será que tem dois? Caucaia! Não tem nada, prodígio! Verdinha! 2-0 pro time do Ceará. Tinta é lá, tinta, tinta é lá, Faiete Tintas. Parceria de 30 anos com Tintas Coral. Zeni, o melhor em móveis e eletros está aqui. Deixa eu atualizar o tempo e placar, galera, porque já são 4:19 em Caucaia. 4:19, tá na hora da gente atualizar pra você, ligado com os craques da Verdinha. O tempo e o placar. Treze minutos pelo meio, tem escanteio pro Mozão, deu uma segurada. 13 no primeiro tempo e no placar da Ipioca, porque se tem Ipioca, tem história. Beba com o juiz, não tá assim, ó. Tem dois. Calcaia. Zero. Vai pra cobrança o Vozão aqui, escanteio, Bachola. Cruzamento do Felipe Silva. Afasta, tira de cabeça, defesa do time do Caucaia. Volta pro Felipe Silva. Arrancou o cruzamento de novo, segundo pau, toque de cabeça. Nossa senhora, falta de ataque. O Gabriel Lacerda pra cima do jogador do time do Caucaia. O jogo tá paralisado. Mas o Bachola, o Felipe Silva. É, o Felipe Silva, né? Porque ele não gosta mais de se chamar de Bachola. Felipe Silva, camisa 10. E tem um campeonato cearense pra mostrar serviço. Pro... Eita, rapaz, e o clima fechou, e o tempo fechou antes do Tom. E o tempo fechou ainda, Luiz. Pois é, rapaz. O rapaz disse, tu é o Nino Paraíba, você, tu é o Mendonça? E aí começou ali a confusão ali, viu, Fenômeno? Para, fenômeno? O Fenômeno não, desculpa, o Denis. Mas você é um fenômeno também, você é muito bom, você é bom pra caramba. O Medeiros, o que você achou do Thiago Leifert chamando a Juliette de fenômeno? Não, achei que não foi legal, né? Também não foi legal. Parabéns para a minha mãe, dona Maurícia. É o Leonardo lá do Conjunto Ceará. Medeiros. Valeu. O jogador tá caindo no gramado ali, é o número 8, o Maicon do time do Caucaia. Então, Alexandrino, Felipe Silva, ele só tem o cearense para jogar, né, para mostrar serviço, para voltar até aquele futebol de outros tempos, principalmente 2016, quando surgiu muito bem, apareceu muito bem no time do Ceará. E o Bachola faz um belo gol, hein, 2-0. 2019 também, né? Ele jogou muito bem. Começou bem. É. Ô, Denis, eu queria te perguntar, até pro Del aqui também, cara. Oi. Bachola, vinha jogando bem? Ele vinha rendendo? Não, não. Pra mim não. Pra mim não. Concordo com os amigos. Mas a partir disso, se questiona a qualidade técnica do atleta? Não. Ele foi questionado por isso, né? Ele foi muito questionado por essa falta de sequência ou por essa queda de rendimento. Eu acho que é preciso separar quando um atleta não tá bem, realmente, de fato, e você querer aplicar isso ao desempenho e à qualidade técnica dele. Você não pode diminuir a qualidade técnica e a capacidade de um jogador por um momento em que ele realmente não joga bem. E também não vinha jogando bem, não vinha rendendo, vinha mal. Era cabíveis demais as críticas, mas não se atinge a qualidade técnica do jogador. E o Campeonato Cearense serve para isso, para dar mostragem, para buscar, para poder dar sequência, para poder mostrar que de fato aquele Bachola, ele ainda tá ali e precisa de oportunidade e de sequência para mostrar qualidade no futebol, que isso ele tem. Claro que não é parâmetro para dizer que tá tudo certo, que tá tudo bem, Bachola titular já, não, longe disso, cara. Eu acho que a mostragem, ela não é nem de longe suficiente para dar essa sequência a ele, mas a mostragem, ela é suficiente para mostrar que ele pode sim voltar a ser relacionado e aos poucos, quem sabe, de rendimento em rendimento, voltasse aquele Bachola e ganhar um status melhor na equipe do Ceará. Se tem Ipioca, tem história. Beba com juízo. Multicargas, confiança e segurança para a sua carga. Lá vem o Calcaia desenvolvendo jogada no meio de campo. O Bachola tirou a bola. Lá vem o Felipe Silva, deu um tapinha bonito. Pode ser o terceiro gol e pode ser o segundo do Felipe Silva. Ele tocou para o meio. Olha a chance do João Vitor batendo pro gol. Pintando goleada histórica, hein? Aos 16 minutos, o Ceará faz 3-0. João Vitor, número 9. 3 para o time do Ceará, 0 para o Caucaia. Conta a história do gol, Odel Luiz. Conto que sim, Medeiros, esperando essa goleada histórica, hein? Que arrancada do Felipe Bachola, né? Botou na frente, passou por dois. E aí, amigo? Poderia até ter feito gol, né, Denis? Poderia ter chutado pro gol para tentar o seu segundo gol na partida, mas preferiu servir o João Vitor Castro, que ele bateu forte, puxou pro meio, bateu forte, ampliou o espaço para ele, clareou mais o gol, e aí bateu forte sem chance pro Houston. Bola no fundo da rede, mudando o placar em Calcaia. Aí é vozão, meu filho. Ei, rapaz, rapaz, tivesse dado certo, uns 8 mil, 9 mil, lotinho. Nem aquele estava mais. Será que tem três? Calcaia. Não tem nada, prodígio. Certinha. Morreu? Eu esperando a vinheta, ó. Lá vem o Calcaia pela ponta direita, lançamento, a finta, vai pro cruzamento. João Ricardo sai do gol e segura. Vinho Quinta do Morgado é na opção distribuidora 3261-3030. Dia das Mães Carajás, presentes com o carinho que ela merece. Carajás, o melhor da vida você constrói. Alô, Tom Alexandrino. O Machado deu um tapa agora de calcanhar bonito, hein? Segura aí, Tom. Lá vem o Ceará chegando, Alessandro. Fez a finta. Tentou o drible, a bola vai pra fora, escanteio. O gol do João Vitor Castro, que você falou. Vamos ficar de olho, vamos analisar o futebol do garoto. E ele vai lá e faz o gol. 3-0 pro Vozão, virou passeio, Tom Alexandrino. Gol de tranquilidade, né? Serve pra dar rodagem, serve pra dar confiança, meu Deus do céu. Segura aí, porque essa plateia tá demais, cara. Alessandro dominou, rolou. Felipe Bachola deu um tapinho de trivela. Três dedos pro cruzamento, bola pra boca do gol. Ajeitou. O Alão show, meu Deus, o goleiro se atrapalhou. Dá uma bronca no zagueirão do Calcaia agora, rapaz. Segura o Austin pro time do Calcaia. Completa então, oi. Rapaz, eu tava observando esse zagueiro do Calcaia que atrapalhou. Ele tá com o cabelo partidinho, né? Me lembra um super-herói. Que o Ser super-herói, quando era mais novo, camisa 3 aqui. Quem é o super-herói? Um super-herói que o Del descreveu. Bengalão, bengalão. O herói da infância dele. Descreva de novo, Del. Ah, o senhor é da infância? É, cabelo partidinho assim, que nem esse aí. Cara de índio. Aquele andava meio com as pernas meio de alicate. Era o super bengalão, era? Eu faço o meu, vocês fazem os de vocês, tá certo? Galão, boa. Não tô sabendo dessa não, viu? Era. Super bengalão, era o nome dele? Exatamente. Ah, tá certo. Meu super-herói. Uma ligação pra ti, ó. Sabor de infância você só encontra no Sorvetes Marujinho. Cimento Apodi, cada obra uma história. São 4 horas 26 minutos em Calcaia. Tá na hora da gente atualizar pra você, ligado com os craques da Verdinha. O tempo e o placar, mais um Bachola tocou pro Rick. Bola esticada, o Rick devolveu. Pode ser o quarto gol. Espalda o goleiro Austin. E o chute foi do Buiú. Chegou com qualidade o lateral direito do Ceará. Foi um milagre. O espalmou o goleiro Austin. Milagre, meu caro Denis Mendes. Defesaça no chute do jogador do Ceará. Escanteio. Bachola cobra. Ceará busca o quarto. Busca o quarto gol. E daqui a pouco a gente passa o tempo e o placar. Que é o Felipe Silva. Faz o levantamento. Tira de cabeça a defesa do time do Calcaia. Vamos lá, galera. Pelo meu. Já são 4h27. O tempo tá passando. Eu ia dizer olho no relógio. Eu fiquei empolgado. Eita, rapaz. Emoção demais. A mensagem chegou aqui, fenômeno. O tempo e o placar. 21 minutos pelo meu. Repito, 21 minutos. Etapa final de jogo. Etapa inicial. 21 minutos, primeiro tempo. Retificando a informação. 21, etapa inicial de jogo. E no placar da Ipioca, porque se tem Ipioca, tem história. Beba com o juízo, tá assim, ó. Ceará vai em busca agora de mais um gol. Bateu pro gol, goleiro espalmou. De novo no chute do Rick. E o Bozão tem três e tá atropelando o Calcaio. Calcaio não tem nada. Certinha. A rádio do meu coração. Lá vem o time do Ceará chegando, bola por dentro. O Felipe Silva bateu pro gol. Espalma de novo. Austin voltou pro Kelvin. Tirou o cruzamento. Passou por todo mundo. Olha o Austin aparecendo, Del. Pois é, né? O Austin aparecendo, fazendo grandes defesas, né? Agora no chute do Bachola, depois. Primeiro no do Rick, né? Depois do Machola, depois do Kelvin, vai aparecendo muito o goleiro da equipe do Caucaia, que já vai perdendo por 3-0, né, Denis? É, 3 pro time do Ceará, 0 pro time do Caucaia. Será que agora vai ser aquela parada técnica? Não. Segue o jogo. É só quando é 3:30, mais ou menos, né? Geralmente no Campeonato Cearense tem. Vem bola por dentro, dominado outra vez pela ponta esquerda, o time do Caucaia vai dominando lá pelos comandos defensivos. Arranca outra vez o Maicon, olha pro Leandro Leite, inverte jogada, trabalha pra ponta direita aí o Bahia com a posse de bola. Lançou e o Kelvin viu na marcação. Outra vez o Bahia faz o lançamento, Leandro Leite gingou para um lado, para o outro, Martan chega, diz que foi na bola, a arbitragem paralisa o jogo e pega a falta para o time do Caucaia. Água, ouro, azul, uma mina de saúde. Tinta é lá, tinta, tinta é Lafayette Tintas. Parceria de 30 anos com Tintas Coral. Pintou cartão amarelo no meio de campo e foi para o time do Caucaia, hein? Já te informo só para dizer que boa tarde a todos, Deus os abençoe sempre. Quero desejar um feliz Dia das Mães para a minha guerreira, a Dona Lúcia, e para todas as mamães alvinegras, é o Demontier do Henrique Jorge. Valeu, Demontier do Henrique Jorge. Aqui o Ceará se manda com o Alessandro, ele que viu do time do Juventude, faz o lançamento por dentro, bola pro Bachola, deu de três dedos, que boa bola boa do Bachola pro Kelvin, Kelvin pro Felipe Silva, Felipe Silva na ponta esquerda, o Ceará vai passeando hein, no Raimundão. Aí vem o Alessandro no mano a mano, pedalou, gingou, se virou, cruzamento, brecou, demorou, voltou pra ele, levantamento, a defesa tirou do time do Caucaia, joga pra fora, escanteio. Quem cortava por ali era o Maicon. Denis. Escanteio pro Bozão, diga lá, De Luiz. Do jeito que vai, né? O técnico interino Leandro Flávio deverá ter pouco tempo à frente do comando técnico do Caucaia, né? 3-0 o Ceará. E como você disse, pode ser uma goleada histórica. Felipe Bachola cobra o corner. Vai o Felipe Silva para a cobrança aqui pela ponta esquerda do campo de ataque. É o Ceará em busca do quarto gol. Olha o cruzamento, bola para a marca do pênalti. Saiu o goleirão, esmulou. Rebote do Vozão. Arriscou para o gol. A bola bate na marcação do Caucaia. E vem aqui pela ponta esquerda do campo de defesa do Caucaia. Mas o Kelvin foi esperto, vai deixando a branquinha sair. Arremesso manual para o time do Ceará. Zeni, o melhor imóveis e elétrons está aqui. Se tem pioca, tem história. Beba com juízo. Lá vem o Vozão, galera, de novo. Lançamento feito lá pra ponta esquerda. Dispara pro campo de ataque. O Alessandro tá passando ali o Giovani. O Alessandro tirou o lançamento. Bola pro Giovani. Afasta, tira a marcação do Caucaia. É outro escanteio pro Vozão aqui na ponta esquerda. Multicargas, confiança e segurança para a sua carga. Vinho Quinta do Morgado é na opção distribuidora 3261-3030. 25 cravados pelo meu. É outra posse de bola, é outro tiro de canto pro time do Vozão. Lá pela esquerda do gramado de ataque, vem o Felipe Silva pra cobrança. Levantamento no Felipe Silva, afasta outra vez a marcação, joga a bola pra fora. Escanteio? Será que escanteio? A arbitragem tá paralisando, tá pegando lateral ou escanteio? Lateral, né? E vai o próprio Felipe Silva pra cobrança. Ela ficou rente ali. A bandeirinha de escanteio, lançamento pro Kelvin. Kelvin faz o tapa lá pra ponta esquerda. Vem bola outra vez agora com o Giovani. Ginga pro lado, rodopia pro outro. Toca pro Felipe Silva, ele tá com o meião arreado ali. Jogou pro Martan, vai pro chute Martan, arriscou de longe. O goleirão Washington defendeu. Segurou o Washington, Del Luiz. Segurou dessa vez, né? É bom goleiro, né, Denis? Mas aí, o bombardeio continua do Ceará, o Caucaia sai jogando. Ceará, ai minha nossa senhora. Ceará vence o jogo, palavrão saiu horrível dali, né? Ceará vence 3-0 e tem aquela parada técnica assim, Medeiros. É pra galera tomar uma água, se hidratar, né? Por ali, para os técnicos aproveitem e começam a conversar com seus jogadores. Dia das Mães, Carajás. Presente com o carinho que ela merece. Carajás, o melhor da vida, você constrói. O sabor de infância você só encontra nos sorvetes Marujinho. Vamos passear pela galera, a galera que tá mandando mensagem, DDD 85 988 87 1306. Você ligadinho na Verdinha, você ligadinho na Tamoio, você no aplicativo, você no site, você na Sky, você na Oi TV, você no Facebook, você no YouTube. Aproveita você que tá no YouTube, daqui a pouco eu passo o alô da galera no YouTube. Se inscreve no nosso canal, aperta no sininho pra ganhar a notificação e acompanhar os nossos conteúdos exclusivos para o YouTube. Vamos lá pro WhatsApp, fala galera. Eita, rapaz, eu vou te dizer, viu? Agora que a galera tá falando por aqui, né? Mas daqui a pouquinho eu trago mais a galera aqui, viu? Meu nome é Érico. Ceará vai ganhar de 10-0 do Caucaia. Olha aí, né? É, tá 3-0, né? Só com 27 minutos. Se vai ter uma goleada histórica, né, Medeiros? É, pode ser. Pode ser 10, 11, 12, né? Será? Será que será, vem isso? Será que será vai? Será que o narrador aguenta, hein? Ele aguenta, aguenta. Você dá louco? Devagarzinho, tá, viu? Devagar, né? Sem, devagar, sem exagerar. Tá, muito jogo ainda, né, Del? Muito, muito jogo ainda pela frente, né, Del? É verdade. Pode ser sim, porque do jeito que tá indo aí, o Ceará bombardeia a equipe do Calcaia, né, Del? É verdade. Cimento Apodi, cada obra uma história. Água, ouro, azul, uma mina de saúde. Deixa eu aproveitar, você tem uns outros resultados aí, Del Luiz, do Campeonato Cearense? Jogos que estão acontecendo agora, enquanto a partida aqui tá parada? Sim, sim, sim, Medeiros. 4-1 pro Atlético Cearense em cima do Crato, né? Gols de Olávio 3 vezes e Valdo Bacabal pra equipe do Atlético Cearense. E sabe quem marcou pro Crato? Quem? Foi na luta, hein? Capoeira. Capoeira. Né? Como que você sabe, né? Eu olhei aqui, eu olhei aqui. Capoeira. Você quer fazer o plantão aí, amigo? Não, não, não. Pode ir com você, né? Pode ir com você. Desculpa, eu fui ansioso agora. Tudo bem. O Rairo continua o Pacajus vencendo em casa por 1-0. Gol do Rairo. 1-0 para a equipe do Pacajus, né? E no Baiano, o Atlético da Bahia vai vencendo o Juazeirense por 1-0. Para tudo. Pois é. E no Pernambucano, o gol foi o do Dionísio, o gol do Atlético da Bahia, né? No Pernambucano, Medeiros, Central 0, 7 de setembro 0. Deve estar um jogão, né? Em andamento. E o Náutico vai ganhando o Santa Cruz com o gol do Chiesa. É, grande Chiesa, hein? Tá atualizando a classificação, Ferroviário tá na liderança com 10 pontos, o Atlético Cearense vai chegando na segunda com 9, o Fortaleza o terceiro com 8 e o Ceará na quarta posição com 7 pontos. Teríamos um clássico da paz, hein, se acabasse hoje. O Pacajus é o quinto com 5, o Crato 3 e Casa 0 e o Calcaia menos 3. Daqui a pouco a gente passa mais. Quando terminar o primeiro tempo, o intervalo de jogo, os craques do intervalo, a classificação, os jogos em andamento, tudo pra você na Sala dos Esportes. Aqui pelo meu 29 minutos cravados pelo meu etapa inicial de jogo. Tá 3 pro Vozão, 0 pro time do Calcaia. A bola volta a rolar no Raimundão. E o time do Calcaia vai dominando agora exatamente com o Leandro Leite. Ele pega na branquinha, o camisa 5, olha pra quem tocar, devolve jogada aqui por dentro. Vem arrancando o time do Calcaia aqui por dentro, agora exatamente com o Maicon. Maicon vai dominando, vai ultrapassando a linha divisória do campo de defesa pro campo de ataque e recua, jogada agora outra vez para o Leandro Leite. Leandro Leite bem rodado no campeonato cearense, hein? Joga por dentro pro zagueirão, que era o Kelvin com a bola, ele joga por dentro, teve um tapinho, uma mão no rosto ali do Vargas em cima do jogador do Ceará e ele exatamente vai tomar cartão amarelo, hein? Tomou cartão amarelo, você deixou, né? Deixou ali o braço, ele disse que não, mas deixou sim. O Vargas, camisa número 7, tomou cartão amarelo, Denis. É, em cima do Martão foi a jogada. Vamos pelo meu, torcedor. Já são 4 horas 36 minutos em Calcaia, região metropolitana. Tá na hora da gente atualizar pra você, ligado com os craques da Verdinha. O tempo e o placar no Raimundão. 30 minutos, primeiro tempo de jogo. Repito, 30 minutos, etapa inicial de partida. E no placar da Ipioca. Porque se tem Ipioca, tem história. Beba com juízo, tá assim, ó. Tem 3. Calcaia 0. Denis Medeiros. Aqui é emoção pra mexer com o seu coração. Vamos juntos, galera! Pra você que tá ligado em várias plataformas aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação, pra você da Verdinha, pra você da Tamuio, do aplicativo da Verdinha na palma da mão no seu celular, no nosso site também, Sky, Oi TV, Facebook, YouTube, um grande abraço pra você que tá ligadinho aqui com a gente. Vai mandando sua mensagem, DDD 85988871306. Manda sua mensagem que a gente passa o seu recado aqui. Ceni, o melhor em móveis e eletros está aqui. Se tem Ipioca, tem história. Beba com juízo. Lá vem o Vozão e vem com o João Vitor, que já marcou, foi gol. Alessandro tentou dar uma canetinha, recupera a posse de bola, vai ganhando a jogada para o Ceará e vai com possibilidades reais do quarto gol. Alessandro bateu, travado na marcação, ela vai para fora, escanteio. Multicargas, confiança e segurança para a sua carga. Vinho Quinta do Morgado é na opção distribuidora 3261-3030. Escanteio pro Bozão, Del. Léo. Meu amigo Pádua tá te ouvindo lá, é a Copiara. Kelvin cobra. Kelvin faz o cruzamento, joga pro meu Leandro Leite, tirou. A bola voltou pro Vozão. Paralisado tudo, o Martão ia dar um no braço ali, né? Pegou no braço, né? Pegou no braço do Lacerda, né? Gabriel Lacerda. Gabriel Lacerda, zagueirão da equipe do Ceará, tentou ali, pegou no braço. Falava do meu amigo Pádua lá em Acopiara, te acompanhando. Eu disse que, rapaz, como narra esse Denis Medeiros, hein? Olha. Olha. Grande abraço pro Pádua, tá ligadinho aqui com a gente, rapaz. Lá vem Leandro Leite, faz o lançamento lá pra pronta direita, a bola é boa, boa bola pro Bahia. Ó o Bahia aí, ó, cruzamento, tirou, cruzamento muito forte, Buiú, foi querer sair jogando bonito, Buiú. Se atrapalhou, ela volta com o time do Calcaia, lançamento feito lá pra canhota, quem vem dominando é o Wendel. Aí o da 10, o Wendel olha pra quem tocar, tem um tapinha na frente, fica o Ceará dominando jogada, vem arrancando ali com 7 vagas, etapa de um lado, etapa do outro, etapa de todos os lados, e a bola vai pro campo defensivo do time do Calcaia. Sai jogando outra vez agora com Vargas no pé direito. Ele faz o lançamento de peito, Alessandro. Na moral, sai jogando com o Rick. Aí o garoto Rick, que não aguentou a altitude de La Paz na última quarta-feira. O cara jogou 20 minutos, já pediu pra sair no segundo tempo. Aqui o Lacerda já descola o lançamento. Toca a bola pra ponta direita pro garoto Buiu. Não é tão garoto mais assim, o Buiu com 25 anos. O Felipe Silva faz o lançamento. Que boa bola do Felipe Silva. Afasta de cabeça, afasta, tira a marcação do time do Calcaia. E vem se atrapalhando, que o Felipe Silva roubou. E vem pela direita, olha o Felipe Silva, arrancou o cruzamento por dentro, a bola sobrou. E aí ninguém tava no rebote pra pegar a bola pro time do Ceará. O Denis, oi. Parece que os jogadores do Ceará deram uma arrefecida no jogo, né? Felipe Bachola continua na mesma intensidade, né? É. Tá querendo mostrar pro Guto aí. Puxou o freio de mão o time do Ceará, mas o Bachola, o Felipe Silva tá intenso no jogo, isso que vale. Dia das Mães, Carajás. Presentes com o carinho que ela merece. Carajás. O melhor da vida você constrói. O sabor de infância você só encontra no Sorvetes Marujinho. Lá vem o Calcaia, chega. Ih, rapaz, pegaram duro ali. O juizão mandou seguir, hein? Pra mim foi falta. Tá sentindo ali o Wendel, número 10 do Calcaia. Acho que vai ser paralisado o jogo pro atendimento ao cara, ao jogador do Calcaia, enquanto o Calcaia ganha um arremesso manual aqui pela ponta esquerda. Ele escorregou, né, Del? E tinha um jogador, será que deu carrinho mesmo na hora? Então pegou pra valer ali a canela dele, hein? Pegou na canela, foi? Foi. Pois é, mas dói, né? Como dói, né? Mas já levantou ali o jogador do Calcaia. Tá tudo bem com ele. Lateral pra equipe da casa, Denis. Aconteceu nada. Eita, agora nada pegou. Ele agora pegou, hein? Foi no braço, no ombro ali. Tá com o jogador do Calcaia, desabou no gramado. Foi o 11, o Vitinho. Exatamente. O Vitinho cai ali, né? Rapaz, o Vitinho, aí você olha assim a camisa rubro. Oh, meu Deus, será, hein? Mas não é não, né? Não é aquele Vitinho, não. Não, é o Giovani. Cometeu a falta ali no Vitinho. Fica caindo o jogador da equipe do Calcaia. Chega ali pra cobrança o camisa 10, o Wendel. Deixa eu mandar um abraço pra produtora Marta Negredo. Tá sempre junto aqui com a gente. 34 minutos e meio, quase 35. Sempre junto com a gente. O Wendel pra cobrança aqui pela ponta esquerda do campo de ataque. João Ricardo tá concentrado. Cruzamento pra boca do gol. Toque de cabeça. E a bola vai pra fora, tiro de meta. Cimento Apodi, cada obra uma história. Água Ouro Azul, uma mina de saúde. Deixa eu passar um abraço da galera que tá ligadinho aqui no YouTube, enquanto o João Ricardo tá demorando meia hora pra cobrança do tiro de meta. Meu Deus do céu. Tem muita gente nos acompanhando pelo YouTube. Um grande abraço pra você que tá ligadinho com a gente aqui nas redes sociais. É, o delegado Valente, aí tá, tá com a gente aqui, delegado Valente, ó. Wilson Pinheiro tá com a gente, Rubens Paulo, Giovanni Gomes, Wilson Pinheiro, Marconi Sampaio, Manuel Santos, Jaime Alves, Rodson Arruda, tá sempre junto com a gente, o Arthur William Cavalcante, é, Osiel Veras, é a turma ligadinha aqui com a gente no nosso YouTube. Um grande abraço pra você, continua se inscrevendo, chamando a galera, compartilhando o link. É emoção do rádio aqui com os craques da Verdinha, a gente acompanhando essa partida entre Calcaia e Ceará. Ao lado de Tom Alexandre nos comentários, ao lado de Del Luiz nas reportagens. Tá 3 pro Vozão, 0 pro time do Calcaia, com gols aí do Rick, do Felipe Silva e do João Vitor. O Ceará vence por 3-0 em Calcaia. E o Vozão se manda, galera. E o Vozão se manda aqui pela ponta direita com o Giovani. Passa a bola pro Kelvin. Tem espaço pro chute. É isso que ele fez. Ele bateu pro gol. Arriscou no centro do gol. Tava lá concentrado o Washington pra defender, pra segurar a bola pro time do Calcaia, da Luiz. Pois é, o Washington fez a defesa, mas foi de longe, né, Denis? Ficou fácil pro goleirão da equipe do Calcaia. E tem uma mensagem aqui, Denis, interessante. As meninas do Montese, manda um abraço aí pro, e um beijo pro Ângelo. Olha aí. Olha aí, o Ângelo. Quem é o Ângelo? O homem tá demais, o Ângelo, hein, rapaz? Denis Ângelo. É, não, não. Vem bola outra vez com o time do Calcaia, dominando com o Michael. Ele faz a jogada pro campo defensivo, fica outra vez agora com o Kelvin. Lá por dentro tem a ultrapassagem do Wendel. Domina o Wendel, descola o lançamento por dentro. Meu Deus, que passe horroroso que deram de volta ali pro Leandro Leite. Ele vai ter que se virar. E ele jogou a bola pro Mato, que é jogo de campeonato. É lateral pro time do Ceará. Cobrar o Bozão, que tá todo de branco. O Calcaia tá com seu uniforme tradicional, a camisa listrada em preto e vermelho, com algumas listras brancas, o calção preto, o meião preto. O Ceará ataca pra direita, o time do Calcaia ataca pra esquerda. Imagina só no rádio, galera. E lá vem o Bozão. Buiu, passou por dentro, foi pisado. Pênalti. E é pênalti. É aquele pênalti que não precisa nem de VAR, né, Medeiros? Nem tem, né? Mas nem precisa. Pênalti pro Ceará, né, Luiz? Pênalti em cima do Buiu. Rapaz, mas como o jogador do Calcaia chegou, né? Ele diz que não. Cara, ele tá dizendo que não. É que pode, rapaz. Toma cartão amarelo, o camisa número 8, o Michael, depois de ter cometido a penalidade máxima em cima do Buiu. Já chegou ali o Martão, vai fazer o primeiro gol com a camisa do Ceará, né? Tá aí o que tu queria, tu Alexandrino. Martão vai pra cobrança com a 5. Poderá fazer o seu primeiro gol com a camisa do Ceará, Medeiros. Martão vai pra cobrança. Eu pensei que o Felipe Silva quem ia cobrar, rapaz. Até pra ficar sempre dando uma resposta aí pra galera que tá acompanhando o Vozão no Campeonato Cearense. Tinta é lá, Faiete Tintas, parceria de 30 anos com Tintas Coral. Eita, em cima do comercial. Desculpa, amigo. Lá vem o pênalti agora, Martan concentrado, 38 minutos, Martan concentrado, número 5, é o volante pra fazer o gol! Que ele tá querendo mostrar serviço, ele quer mostrar porque deu pro time do Ceará. Martão de pênalti, número 5. 4 pro time do Ceará, 0 para o Calcaia, só no primeiro tempo, hein? Conta a história do gol, Del Luiz. Tá se desenhando aquela goleada histórica, hein, meu caro Denis Medeiros. Del Martão foi pra cobrança. Se ontem o Jorginho bateu, porque o Martão não podia bater hoje, né? O Martão foi pra cobrança, colocou do lado esquerdo do goleiro Austin. Bola pro fundo da rede, que caiu o goleiro do Calcaia pra direita. Bola pro fundo da rede, mudando o placar do Raimundão em Calcaia. Aí é vozão, meu filho! Tá contando aí, Nelson. Será que tem 1, 2, 3, 4? É. 4 pro Ceará. Calcaia! Não! Tem nada, prodígio! É, rapaz, 4-0 pro time do Ceará em cima do Calcaia. Cabe mais. Kelvin puxa contra-ataque, abre jogada pro Rick. 4 contra 4, Alvozão em busca do gol. Rick deu por dentro pro Giovani, é só matar garoto. Giovani bateu pro gol, espalma o goleiro. Austin tem rebote. Rick de cabeça, o Austin de novo. Ele deu um tapa na bola, jogou pra fora, escanteio. Chegou na velocidade, o Ceará quer atropelar hoje, fazendo o quinto, Del Luiz. É até com dia, né, cara? É impressionante, né, tu Alexandrino, Denis. Mas tem que jogar sério. Como os jogadores do Ceará colocam na frente com facilidade, passam, né, passadas largas. O pessoal do Calcaia não consegue, né, acompanhar. Tentou ali, o Giovani bateu forte, o goleirão rebateu na volta, hein, como um gato. Na volta, o Rick tentou de cabeça, o goleirão fez grande defesa e colocou a corda, né? É escanteio, baixou a cobra. Vai o Felipe Silva da direita pra esquerda, cruzamento do Felipe Silva, jogou pra marca do pênalti. Teve desvio, vai sobrando na ponta esquerda agora pro Rick outra vez. Ele vai pro cruzamento, tirou o lançamento, bate na marcação, volta pro Rick de novo. Outro cruzamento, essa vez ele bateu bem na bola e a defesa do Calcaia tirou, jogou pra fora, escanteio. Pelo meu, 4 horas 47 minutos em Calcaia. Tá na hora da gente atualizar. Pra você ligado com os craques da Verdinha. O tempo e o placar do jogo no Raimundão. 41 segundo primeiro tempo de jogo. Seguro que lá vem o cruzamento. O Felipe Silva faz o levantamento. Afasta, tira de cabeça a defesa do time do Calcaia. 41 minutos primeiro tempo de jogo. E no placar da Ipioca, porque se tem Ipioca, tem história. Beba com juízo, tá assim, ó. Em 4. Calcaia. Zero. Verdinha. A rádio do meu coração. Que atropelo do Vozão em cima do Calcaia, hein, Tom Alexandre? E os caras têm que fazer isso mesmo, tem que jogar sério todo tempo. E o mostrar serviço é nisso, né? Mesmo quando você tá com um placar extremamente favorável. E as condições técnicas em relação ao adversário, não só técnicas, né? Como chamou a atenção o Del Luiz agora há pouco, questões físicas. O Ceará tá muito mais acima, tá? Uma rotação, um padrão físico muito acima do Calcaia que não consegue acompanhar. Olha o Ceará de novo. É hora. Lá vem o time do Ceará chegando, bola por dentro. Olha o chute direto pro gol ali do Rick, que outra vez bateu e explodiu na marcação. Tá querendo mostrar serviço o Rick, hein? Aí bola por dentro, Giovani, esse garoto tem muita qualidade. Martan lançou, Kelvin por dentro, João Vitor. Aí o João Vitor quis passar no meio de dois jogadores, mas a defesa do Calcaia tirou mal. Tem cruzamento, Bahia de cabeça tirou, voltou pro Rick, olha o garoto Rick chegando, olha a chance do Rick, afasta, tira a marcação do Calcaia. Tem rebote, tem chute de longe, ou outro bate e rebate, a defesa do Calcaia tirou e vem pro contra-ataque, puxado aqui na ponta direita, cima lá pro campo de ataque, agora o Vitinho, olha o Vitinho arrancando, mas sem muita velocidade, ele erra o passe, melhor pro número 4 do Ceará, o Alan Ochoa, que já desenvolve o lance lá no campo de ataque pro Alessandro, ele dá uma pisadinha na branquinha, joga a bola. Apuração. 42 minutos e meio pelo primeiro tempo, pelo meu apuração, diga lá, Deluiz. Canal 3. Ah. Quebrou, faliu. Eita. Zero. Canal 2, 532. E um. Denis Medeiros, Verdinha, 1293. Ah, pegou, pegou! Pegou, pegou, a galera já gosta. Olha o Ceará chegando, Alessandro, cruzamento, eu bati na marcação e vai espalhando pra todo mundo. Vai chamando todo mundo, vai espalhando nos grupos de WhatsApp. A transmissão da Verdinha, os bastidores. Sinta-se no campeonato cearense. Vem com a gente, galera do YouTube. Daqui a pouco eu passo o alô da galera que me seguir lá no Instagram também, hein? Arroba Denis Medeiros C. Pode seguir lá no Instagram que eu passo a aula da galera. Arroba Del Luiz Repórter. Arroba Tom Alexandrino também, hein? Vai seguindo todo mundo, mutirão. Pra gente mandar alô pra galera, pra você que tá no YouTube. Pode mandar a mensagem que a gente passa aqui também. Arroba fisioterapeuta Humberto Júnior. Arroba Barack Obama. Arroba Nelson Costa, 43, quase 44, vem junto com a gente, a Marta Negreiros também, nossa produtora. Manda aí a mensagem, galera, que a gente passa o seu alô. Arroba Denis Medeiros C, segue lá no Instagram. E tem também você que manda mensagem no nosso YouTube, hein? Daqui a pouco eu passo o seu recadinho. Manda no WhatsApp também, DDD 85 988 87 1306. Você manda a sua mensagem, participa da nossa transmissão. Aqui 44 minutos, primeiro tempo de jogo. E o Ceará vem chegando pelo meio de campo com o garoto Giovani. Parece uma grande peça do time do Ceará, o Giovani pode dar frutos ao Bozão no futuro, hein? Aí Giovani domina de novo, faz o lançamento, a bola do garoto foi bem esticada, vai correndo o Kelvin dessa vez pela ponta direita, saiu no carrinho, o jogador do time do Calcaia joga pra fora, é lateral pro Bozão. Ô Denis, são quase 45 minutos, segura aí Del, lá vem Kelvin dominando, Buiu passou, jogou bola pra trás pro Felipe Silva e ele recua todo no meio de campo. Diga lá, Del Luiz. Qual é essa árvore aí que você disse que dá frutos? Árvore? O Giovani, Giovani. Ah, eu entendi que era árvore, mangueira, essas coisas. Calma, árvore calma. Frutífera, não, tem nada. Ó o Bozão! Ih, mão, hein, do João Vitor. Na hora que o garoto dominou pra devolver pro Buiú, pegou no braço dele, é falta de ataque pro time do Calcaia cobrar. Daqui a pouco tem os craques do intervalo pra você ligadinho aqui na Verdinha, com muitas informações do nosso Del Luiz, tanto do jogo Calcaia e Ceará, como também da Sala dos Esportes. Tem gol. E tem Tom Alexandrino nos comentários, a elegância nos comentários. Diga lá, Del Luiz. Rodovandson, agora Atlético Cearense 5, Crato 1. Que goleada do Atlético Cearense, hein? É o Campeonato Cearense bombando e você acompanhando tudo com a gente. Manda um abraço aqui pro Alan, o Rinaldo Lima, torcedores do Vozão, estão ligadinho aqui com a gente. A galera que vai seguindo no Instagram, a gente vai mandando um alô, a mensagem da galera. Arroba Denis Medeiros Cis. Pode seguir lá que a gente passou alô. Vamos no engajamento, galera. Olha o Vozão chegando. Ô, Denis. Na ponta esquerda, Rick dominou. Mano a mano. Rick fez a finta. Demorou pra chutar. Segura aí, Tom. Lá vem bola com o Kelvin. Olhou, demorou. Devolveu pro Rick. Passou o Giovani. Rick bateu pro gol. Bateu na cabeça do volante do time do Calcaia. Vai pra fora. Escanteio aos 46 minutos. Da esquerda pra direita o escanteio. Diga lá, Tom Alexandrino. Seu Instagram é Denis Medeiros C, né? C de canteiro. Esse, pra explicar, deixar bem claro. Eu precisava que esse ser era de outra coisa. O Del Luiz tá com a piadinha dele. Seja, segura, Del, segura. Meu nome é Denis Ângelo Medeiros Candeiro. Tá pra galera não confundir jamais, hein? escanteio pro Vozão pela ponta esquerda. Quem bate, quem bate, quem bate, quem bate, Del! Kelvin! Kelvin que vai pra cobrança. Cruzamento do Kelvin marcando o central. Bate na marcação, tirou o rebote do Vozão. Felipe Silva fez a fita. Meu Deus do céu! E ajuda! Tava lá na altitude, né? É, tem uma rede ali, né? A bola bate e volta. Você viu? Não, eu já tinha visto, mas a bola bateu na rede, botou e ela tá segura. Tem gol. Tem gol aonde? Você tem um ponto eletrônico, deu pra perceber aqui, viu, Del? Deu pra perceber? Deu. É muita fofoca. Além do ponto eletrônico, muita fofoca também, né? Muita fofoca. Gol do Atlético Cearense. Ah. Muda o Atlético Cearense? Diminuiu aqui, diminuiu aqui. Tem seis o Atlético Cearense e o Crato tem um só. Terminou o primeiro tempo, hein? Aonde? No Raimundão em Calcaia. O jogo que você tá fazendo. Termina o primeiro tempo. Calcaia. 4 pro Ceará, 0 pro time do Calcaia. Começa agora aqui na Verdinha os craques do intervalo. Nelson Costa. Craques do intervalo. Denis Medeiros. 4:53. Alô, Del Luiz, informações de Calcaia e Ceará, 4-0 pro Vozão. Um atropelo, hein, Del Luiz? Um atropelo, sim, do Ceará, do técnico Daniel Azambuja. Daniel Azambuja que comandou aquele time ano passado do Sub-23, campeonato brasileiro, né? Sub-23, vou te dizer, viu? Aí a plateia agora não é mais falando, é no código. Aí fica difícil, viu? No código é complicado. Aí é loucura. É, rapaz, o código mostra é complicado. O negócio fica chato, né? O técnico do Calcaia, o Leandro Flávio tem como opções. O Felipe, o Toró, o Matheus, o Luquinhas, o Diego, o Gabriel Jesus. Olha aí. O Jean Carlos, o Wilker Paraíba, o Cerqueira e o Wilker. São as opções aí do técnico Leandro Flávio da equipe do Calcaia. Já o técnico Daniel Azambuja tem Vinícius, Vitão, Índio, Nathan Rato, o David Rubens, o Jefferson Marquinhos, o Marco Antônio, Denilson Átila e o Danley são aí as opções. Cartão amarelo pro Vargas da equipe do Calcaia. O Ceará vence 4-0 e o Atlético Cearense vai vencendo 6-1 e o Pacajus vai vencendo 1-0 em casa. Denis. É, rapaz, deixou passar a bola então pro Tom Alexandre, no destacar aquele vídeo melhor desse primeiro tempo, com muitos garotos do Ceará em campo, com o Felipe Silva fazendo gol também. 4-0 pro time do Ceará, Tom Alexandrino. O Denis, quando a gente vê um primeiro tempo assim, com uma alta rotação, intensidade que o Ceará aplicou, né? É, valeu, professor. Fica até difícil, né? Fica até difícil a gente ter um destaque específico, né? Porque o time se movimentou todo em função do resultado, do placar, até mesmo quando teve uma quedinha de rendimento, o Ceará soube controlar, em nenhum momento o Calcaia ameaçou, aliás, muito frágil, né, o time do Calcaia, e esse tipo de jogo serve justamente para isso, para poder evidenciar ainda mais essa capacidade técnica do Ceará. É exatamente isso, foi meio esquisito aí, viu? Então serve cada vez mais para evidenciar isso. O nível de seriedade e comprometimento com que os jogadores do Ceará atuaram do minuto 1 ao minuto 45 nesse primeiro tempo é realmente ainda de se exaltar, cara. Os caras deixaram a alma em campo nesse primeiro tempo. Jogaram demais, correram muito, seriedade em alto grau. Mesmo com 3-4-0, o nível de intensidade, a rotação lá em cima, ela continuou muito alta. E por todos os atletas que vêm se destacando, e a gente vai conversar com mais calma no intervalo, mas esse destaque inicial, ele vai pro Bachola, né? Correu, buscou, se alternou, fisicamente parece que vai melhorando ainda mais, a questão do ritmo de jogo também vai batendo. E aí a gente precisa ponderar também que o adversário, né? O adversário muito fraco mesmo. Fraco fisicamente, fraco tecnicamente. Então quando você tira proveito disso, você evidencia ainda mais a sua capacidade e qualidade técnica. Então o Ceará fez um primeiro tempo realmente perfeito, praticamente, perfeito. E aí a gente não está exaltando sua equipe, a forma como ele foi construindo o placar ao longo do primeiro tempo e a maneira como ele se comportou em campo, Denis. É, 4-0, tá vencendo aí com autoridade o time do Vozão, a equipe do Calcaia. Um abraço aqui pro Samuca Ramos, pro Isaías Mouras e a Lourdes Cidade, que tá junto aqui com a gente também. O Branco também, o Branco. O Brancozinho, tá todo mundo também, hein? É, quem também tá aqui no YouTube, rapaz, deixa eu passar aqui o recado da galera que tá no YouTube, se inscrevendo no canal da Verdinha, chegando de montão, hein? vem junto com a gente, o Lázaro Gabriel, o Bruno de Souza, o Ivani Monteiro, Michele Silva, Lázaro, já falei do Lázaro, Daniel Elton, John aqui, ó, Marcelo tá junto com a gente, tem também aqui, deixa eu ver aqui, o Murilo Cavalcante, o Josué, Davi Souza, Fabiano, Rodson Arruda, todo mundo ligadinho aqui no canal da Verdinha, no nosso YouTube. Se inscreve no nosso canal, aperta no sininho para ganhar a notificação e acompanhar os conteúdos exclusivos da Verdinha aqui no canal da Verdinha no YouTube. Galera, é bom demais ter a sua presença. Nós temos aí mais de 146 mil inscritos no Instagram. Vale a pena você se inscrever mais. Vamos tentar bater esses 200 mil aí, que vai ser bacana demais, vai ser muito interessante. Vamos para o intervalo e a gente volta daqui a pouco com muito mais para você de Caucaia e Ceará. Tá 4-0 para o Vozão. Daqui a pouco tem mais craques do intervalo. Tem o Tom Alexandrino comentando muito pra gente do que ele viu da goleada de 4-0 do Vozão. Não sai daí não, que a gente volta rapidinho, hein? Verdinha, a rádio do meu coração. Craques do intervalo. Informação, música, entrevistas, entretenimento, o fato do dia, programa Paulo Oliveira. Alô gente amiga, eu sou o Paulo Oliveira, de segunda a sexta eu estou com vocês e conto com a sua audiência, de 5 às 9 da manhã. Verdinha, a rádio do meu coração. Tudo está conectado, mundo, pessoas, conhecimento, fatos e notícias. E quando discutido por quem tem compromisso com a verdade, isso transforma você. Acompanhe os principais assuntos da política, economia, cultura, diversidade, literatura, por colunistas que têm um olhar diferenciado sobre a realidade. Assine já. Diário do Nordeste. Compromisso com a verdade. As principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo. Rádio Notícias Verdes Mares. Verdes Mares. Política, economia, as informações do plantão policial, reportagens, o trânsito na cidade. Você acordando bem informado com a credibilidade do Rádio Notícias Verdes Mares. De segunda a sábado, às 6:30 da manhã. Estamos de volta, rapaz, 5 horas em ponto, em Caucaia, região metropolitana de Fortaleza. Deixa eu mandar um abraço pro Márcio Donelis, rapaz, tá sempre junto aqui com a gente, nosso companheiro aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Grande Márcio, rapaz, e jogando bola, um ótimo pivô, um ótimo centroavante, camisa 9, hein, e pouco gosta de confusão jogando bola também, seu Megui. Grande Márcio, grande abraço. Meus amigos, deixa eu passar a bola agora pro Tom Alexandrino, elegância nos comentários, que vai esmiuçar muito pra gente, comentar muito aqui, mostrar todo o talento dele pra comentar esse 4 pro Ceará, 0 para o Caucaia e também o que é que a gente pode esperar pro segundo tempo de partida. Ele vai construir o comentário, te explicar o porquê que o Ceará tá ganhando de 4 a 0 do time do Caucaia só no primeiro tempo. Ele está chegando, Nelson Costa, coloca lá pra cima, Nelson Costa, lá pra cima, Nelson. Direitinho, né, Nelson? Direitinho, né, Nelson Costa? Direitinho, né? A elegância nos comentários. Tu é bonito, hein, cara? Aí, Tom, tu queria? Tom Alexandrino. Bom primeiro tempo, quando a gente vê um campeonato cearense, né, um estadual, acho que da maneira defasada como ele vem sendo, em 2021 especificamente, 2020 ainda tinha ali... Porque sobrou as semifinais, ali é uma outra rodada para encerrar a primeira fase, para definir os semifinalistas. E aí sim, decidiu o campeonato, tinha talvez um pouco de brilho, né? Ou além disso. Mas em 2021 a situação está diferente. O estadual ele ficou sem propósito. Eu acho que a melhor sensação é essa. A gente olha pro estadual e vê... Rapaz, o que está fazendo aí? Tá muito semelhante a uma. Ao que. É a Faris Lopes, por exemplo. Então o estadual ele se defasou muito nesse retorno, nessa pausa e nesse retorno, porque qualquer paralisação que houvesse, em virtude de uma causa maior, né? Que são as questões sanitárias, o retorno ele já ficaria complicado, cara. Porque o Campeonato Brasileiro ele vai começar no final do mês. E havia uma possibilidade muito grande de nós termos Fortaleza e Ceará envolvidos. Os dois juntos na final da Copa do Nordeste. Aconteceu de apenas o Ceará. E por si só, já causa uma defasagem muito grande, porque o que movimenta o campeonato estadual, a grande real graça do campeonato estadual é quando Ceará e Fortaleza estão juntos envolvidos. Envolvidos, que eu digo, é de uma maneira mais forte, né? Equipes principais jogando, só o Fortaleza, Ferroviário também quando tá bem, que é o caso agora no cenário atual. Ferroviário que vem montando cada vez mais o elenco, vem reparando, vem buscando as melhores alternativas, vem se preparando, porque tem disputa de Campeonato Brasileiro também, de Série C. Então não deixa de ser as três principais forças hoje, cada vez mais e na prática, por terem competições nacionais à sua disposição. Competições nacionais ali entre as 60 principais equipes do futebol brasileiro, que gosta tanto de falar de Denis Medeiros. Então quando você pega o cenário atual, você também consegue tirar, acho que, algumas importantes situações. Por exemplo, o Calcaia disputa a Série D esse ano, mas está jogando com uma equipe, até por questões financeiras também, difícil no Campeonato Cearense. Mas assim, pro Calcaia vale uma vaga na Série D, cara, de 2022. Ele vai disputar esse ano. Se não conquistar acesso, acabou. Não tem Série D próximo ano. Por isso que tem a questão financeira e tal, por isso que eu falo de defasagem no Campeonato Estadual, porque financeiramente, e tem um embate político também na cidade de Calcaia, que eu não vou nem entrar nesse mérito, não tenho nada a ver com isso, que também dificultaram a formação, a manutenção de elenco do Calcaia. Mas o jogo especificamente hoje, além dessa garantia ou dessa possibilidade do Calcaia de aspirar algo no estadual, pro Ceará também vale. Eu não falo nem de título, não falo nada disso, competitividade não. Eu falo de observação, de laboratório. Para você dar rodagem e valorização à base. Atletas que em outro momento tiveram uma situação de protagonismo no Ceará, mas que hoje buscam um melhor espaço, é o caso do Bachola. E esses três jogos vêm servindo para isso. Claro que os adversários, eles não são um parâmetro mais apurado, né, para a gente medir essa avaliação ou essa análise. Mas o que você tem em mãos e você consegue produzir e entregar, Bachola nesses três jogos, ele vem dando o recado de que pode ser cada vez mais útil na equipe de cima do Ceará. Tentar virar e voltar a ser a alternativa para o Guto Ferreira. Então eu vejo que, de novo, o parâmetro de análise, ele é muito curto. Mas mesmo quando você tem um parâmetro de análise curto, em que a referência não é tão grande, de equipes extremamente frágeis, e você joga acima da média, como por exemplo é hoje o caso do Bachola, eu vejo que você começa a observar com outros olhos esse atleta. Não só ele, né? Buiú, mais uma vez muito bem, com pouca responsabilidade defensiva, no sentido de que o adversário não ameaça. O adversário, ele é inoperante, ele é ineficiente com a bola no pé, no ataque. Ele não faz nem cócegas no sistema defensivo do Ceará, muito difícil mesmo, dentro de campo, por questões óbvias. Ofensivamente apoia muito bem. O Rick já tinha jogado muito bem contra o Bolívar. Tinha feito um bom jogo contra o Pacajus também, apesar de ter oscilado. Hoje já faz outra boa partida. Giovani e Alessandro fazem grande jogo também, fizeram um grande primeiro tempo. O Alessandro é um jogador que vem tendo essa sequência, tinha entrado contra o Bolívar, já tinha jogado muito bem contra o Pacajus, hoje mais uma vez jogando muito bem. O Giovani, que entrou no segundo tempo na Bolívia, lá na altitude, fez uma jogadaça no primeiro gol do Rick. Ele se livra, constrói a jogada desde o meio campo, ainda no círculo central, dá uma enfiada de bola para a infiltração do Rick, que faz o primeiro gol do Ceará. Então são esses jogadores que você vai observando, que você vai dando rodagem, que você vai dando liga, que você vai também apurando e observando esses atletas. É o caso também do menino JV, João Vitor, que fez o quarto gol do Ceará em... Não, terceiro, agora estou em dúvida se foi o terceiro. Foi tanto gol, se foi o terceiro ou foi o quarto do João Vitor. Acho que foi o terceiro. Em que o Bachola deu uma arrancada espetacular. O segundo. Foi o segundo. O terceiro foi do Bachola. Verdade, tem razão. E o quarto foi do de pênalti do Martin. Então, o segundo gol é uma jogada espetacular do Bachola. Ele dá voltando, o garoto podia muito bem bater chapando, finalizando. Não, ele ainda se livra da marcação e finaliza no canto oposto do Austin. Então, é um jogo de laboratório, de observação, em que muitos atletas, nessa amostragem de 3 jogos, vêm tendo uma nota bem acima e bem alta, mesmo num cenário tão curto de desentrosamento também das equipes que você acaba cobrando um pouco mais, Denis. É, rapaz. Morreu, amigo? O Calcá vai mudar, eu tava fazendo as anotações aqui, não consegui pegar todos ali a anotação. Foi, nem eu. Que a câmera virou, né? É. Aí tomei um susto aqui, mas vai mexer o Caucaia e vai mexer o Ceará não, né, Zé? O Caucaia tá entrando camisa 6, saindo o 20. Não, saindo o 6, né, entrando o 20, não é isso? Não, saindo o 20, entrando o 6. Não pode. O 22 tá em campo. Não pode, o 6 já tá em campo. É o Jonathan. Não, mas é aquela questão que eu falei, acho que divulgaram errado, viu, pra gente. Será, hein? É, porque teve um 20 o primeiro tempo inteiro. Então, saiu... Entra o. Você liga lá pra cá, sai o Cerqueira com a 20 e entra o Jonathan com a 6. Não é isso? Pronto. É. Quem entrega lá pra gente o 6 é o Jonathan. Pois é, o 22. Não tem nem o 22 aqui, rapaz. Na minha anotação. É o 21 que tá à beira do gramado. É o Wilker, né? Mas tem o 22 ali, ó. É, vai bater o centro 22. Ih, é rapaz. Osso peixe. Só organiza aí pra gente coloca passar. Coloca aí, coloca Nelson Costa. Pronto, 22. Com a sua permissão, você dobra aqui em bola solta no segundo tempo no Raimundão. Calcaia! Alda! Vamos lá! Denis Medeiros! Ah, que emoção pra mexer com seu coração! Vamos pros últimos 45 minutos e lá vem o Felipe Silva. Olha o Bachola aí! Passou no primeiro, passou no segundo. Rolou pro Rick, perna direita, abriu pra ponta esquerda, pro Giovani. Giovani passou, tocou pro meio. João Vitor, Rick, Martan, bateu pro gol, bateu fraquinho, o goleiro não segurou. O Medeiros. Será que ataca pra esquerda no segundo tempo? O Calcá ataca pra direita. Imagina só no rádio, galera. Diga lá, Deluís. É, Ângelo, risque aí o 7 Vargas. Vargas. Já tinha cartão amarelo e coloque o Wilker com a 21. Pior que eu nem enxergo. Não, mas enxerguei aí. Quem foi que falou isso, pelo amor de Deus? O Wilker com a 21. Já eu te informo quem é o 22 do Calcaia, viu? 22 do Calcaia, beleza. Já anotei aqui 22. Certinha! Que tá no jogo! Vem o Ceará dominando também. Será que o mesmo time, né, Léo? Mesma equipe. Mesma equipe, mesmo time. Lá vem o Vozão descarregando pro campo de ataque. Agora exatamente com o da 3, que é o Gabriel Lacerda. Ele passa a bola por dentro, deu um bom tapa lá na frente. Era pro João Vitor. Recuperação de posse de bola do time do Calcaia. Ele sai jogando por dentro agora pro Leandro Leite. Abrindo jogada pra ponta direita. Deixa agora a bola com o Bahia. Bahia faz o lançamento. Bola boa do Bahia. Subiu a bandeira. Impedimento marcado ali do 22 do time do Calcá, que nós estamos identificando o nome do sujeito. 1 minuto e 40 segundos, quase 2. Segundo tempo de jogo, você vai se ligando aqui na Verdinha, em várias plataformas do sistema Verdes Mares de comunicação. Na Verdinha, no rádio, na Tamoio, também no aplicativo da Verdinha, na palma da mão no seu celular. No nosso site também, verdinha.com.br. Alô, você da Sky, canal 798, TV, canal 982. Estamos no Facebook, estamos no YouTube também. E olha o Ceará chegando. Recuperação de posse de bola do time do Calcaia. Lançamento feito aqui por dentro. Vem arrancando. Agora esse é o Wilker. O Wilker abriu pro meio. Chega a marcação do Ceará ali com o Giovani. Insiste o João Vitor. Tentava pegar a posse de bola. Ela volta pro comando de defesa. Volta pro time do Calcaia. É o campeonato cearense que você vai acompanhando aqui com os craques da Verdinha. É o Ceará metendo, enfiando 4-0 no time do Calcaia somente no primeiro tempo. E o Calcaia vem dominando aqui pela canhota no campo de ataque. Olha pra quem tocar. Rodopia na marcação. Vem por dentro ali o Wendel. Solta a bola por dentro, intermediária do setor de ataque, no campo de defesa para o campo de ataque. Solta a bola lá para a direita, vem por dentro outra vez o Leandro Leite. Passa o pé na bola de primeira, jogou errado no meio. Se atrapalhou a defesa do Calcaia, Bachola tentou a caneta, não deu bom. Agora 3 contra 3, olha o Ceará chegando, boa bola para o Rick, ele pode fazer o quinto gol. Rick conduziu para o lado errado, fez a finta, pé direito, bateu. Espalma o goleiro, Austin. E o Rick quase que faz um belo gol no Raimundão, Del Luiz. É, mostrando personalidade, né? O cara do Rick. Vai te quebrar, né, Rick? Oh, meu Deus, parece que é de vidro, cara. Chutou ali, fica sentindo o bico do pé ali, né? Os dedos ali do pé esquerdo. Bateu forte o jogador. O goleiro Austin fez a defesa. É escanteio. Quem cobra é o Lacerda, né, rapaz? Ou é o Martan? É o Martan, lembra? Martan tá, vai pra cobrança lá, Denis. Ele se parece um pouco. Vai pra cobrança o time do Ceará, escanteio na esquerda pra direita. Olha o cruzamento, bola fechada, toque de cabeça do Larceda. A bola vai nas mãos do goleirão Washington do time do Calcaia. Zeni, o melhor em móveis e eletros está aqui. Se tem pioca, tem história, beba com juízo. Lá vem o Calcaia de novo, pela ponta esquerda do campo de ataque, faz o lançamento para o Wick, ele joga a bola para trás, deixa outra vez, agora exatamente com o Maicon. Aí o da camisa 8 sai jogando por dentro, agora para Leandro Leite, procura o companheiro mais próximo, faz a abertura de jogar lá para a ponta direita aqui para o Bahia. Ele descola o lançamento, vem chegando o time do Calcaia, o Ceará vai roubando bola com o garoto Giovani, ele pediu a posse de bola para o Vozão, a arbitragem está dizendo não, é posse de bola para o time do Calcaia. Já fez o arremesso manual, Wick vai dominando. Chega no bloqueio, Giovani, a bola volta pro Wilker. Será bem com dois jogadores, fizeram um sanduíche no Wilker. Falta em cima dele, falta do Martan. Falta perigosa pro time do Calcaia. É. Alô, Del Luiz. Falta do Martan. Por ali não havia necessidade, né, deles, dessa falta aí. O Calcaia chega muito pouco ao ataque do Ceará por ali. Rapaz, vou te dizer, viu? Camisa 10 pra cobrança, o Wendel. Wendel para cobrança, camisa 10, está concentrado da direita para a esquerda, é a falta perigosa, hein? Mas tá por lá também o Jonathan por ali, pro time do Calcaia. E o Calcaia pode chegar ao gol para diminuir o resultado no Raimundão. Monte Cargas, confiança e segurança para a sua carga. Vinho Quinta do Morgado é na opção distribuidora 3261-3030. Falta pro Calcaia, quatro homens do Ceará na barreira. Vai para a cobrança o Jonathan. O chute, a bola vai pro gol e o João Ricardo segura com facilidade e já tenta puxar o contra-ataque, já faz o lançamento pro Buiú, dispara o Buiú de 25 anos de idade, faz o passe pra ponta direita pro Felipe Silva, Buiú passou, Felipe Silva dominou, aqui na direita ele vai pro levantamento, ele faz o tapa pro Buiú, será que dá pra alcançar a bola? Vai no carrinho o jogador do Calcaia, escanteio. Manda pra fora, escanteio. Vou te dizer uma coisa, deu um nome aí pro 22, viu? Nelson. Hein? Vamos chamar de Nelson. Ó, pode ser. O gostosão. Pronto. Nelson, então. É porque não tem, cara. Rapaz, não pode acontecer um negócio desse. Felipe Bachola cobra. Felipe Silva Bachola tira o lançamento, faz o lançamento, um toque de cabeça. Foi do Buiú, rapaz! Buiú, número 2! Cruzamento pra boca do gol, lateral direito que nem é tão alto assim. Cabeceou, teve desvio e a bola vai pro fundo do gol. Buiú! Deixa eu contar direito aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 para o Vozão, 0 para o Calcaia. Conta a história do gol, Del Luiz. Conto sim, Medeiros. O cruzamento foi na cobrança do córner, do escanteio, por Felipe Bachola. O Buiú subiu lá no segundo pau. Cuca legal na bola. Contou com a ajuda do camisa 6, o Jonathan, né, que acabou de entrar. Ô, cabazarado, né? A bola bateu na cabeça do Jonathan e foi morrer no fundo da rede. Mudando o placar do Raimundão em Calcaia. Aí é vozão, meu filho. Vai contando, Costa. Vai contando, nosso Costa. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Calcaia. Não tem nada, prodígio. Denis Medeiros. Aqui é emoção pra mexer com seu coração. Lá vem o Calcaia, Bahia vai tentar o cruzamento, o Alessandro vai dominando e na perna canhota vai chutar, bateu na barriga do Bandeirinha e é lateral para o time do Ceará. Dia das Mães, Carajás, presentes com o carinho que ela merece. Carajás, o melhor da vida você constrói. O sabor de infância você só encontra nos sorvetes Marujinho. Buiú, tombou todo mundo, tava criticando não, Buiú, né? Tava com desconfiança no futebol do garoto, lá naquela partida contra o Bahia na final da Copa do Nordeste. Foi bem também lá na Sul-Americana, mas seguro que lá vem o Vozão. Kelvin fez a finta, se ele passa, a chance era real do gol. Tá aí o gol do Buiú pra coroar esse momento dele, que tava precisando, hein? Todo mundo não, né? Me ajude. Eu disse que quase, tava desconfiado. Você falou todo mundo. É, eu falei aí todo mundo. Aí você incluiu a amiga aqui também, aí você me quer. Eu me incluí também, porque eu não critiquei o Boiú. Não, problema aí, seu. Muitas pessoas estavam com desconfiança no futebol do Boiú. Melhorei, Tom? É, melhorou. Pronto. Melhorou. É porque vai... você não me inclui nessa. É, aí ele vai lá e faz um gol, precisando. É, na verdade, sendo bem... depois eu completo. Completo, porque o Bachola já vai pra cobrança no escanteio. Segura aí, Denis. Tô segurando. Bachola tocou pro Kelvin. Olha o vento, sente o vento, ó. Kelvin, levantamento. Será que vai dar bom isso aí? Toque de cabeça, afasta a defesa do Calcaia. Eita, rapaz, é bomba, meu boi, para um lado e pro outro. Lateral pro Vozão aqui na ponta esquerda. Completa, Tom. Coroa, tudo bem, as grandes atuações e o drible, né, nas desconfianças que depositaram no próprio Buiú, sem nem acompanhar treino, dia a dia, a rotina do clube. Mas assim, o gol foi contra. A bola antes de entrar foi colocada pelo defensor do Calcaia. Ele ficou na dúvida se tirava com a perna, se tirava com a cabeça, e fez um golpe meio ali de karatê, acabou colocando a bola para dentro do gol. Mas coroa demais as atuações, a desconfiança, mas não é de quem foi o gol. É a forma como ele nasceu, como aconteceu e quem estava envolvido na jogada. Eu acho que representa muito mais do que apenas quem fez. Mas exatamente o que o Buiú teve que passar nesse primeiro momento para se consolidar também, Denis. Cimento Apodi, cada obra uma história. Água, ouro, azul, uma mina de saúde. Lá vem o Calcaia chegando aqui pela ponta esquerda do campo de ataque. A finta foi feita, passou o pé em cima da branquinha, faz o lançamento para a ponta esquerda. Buiú tá na marcação. Canetinho no Buiú. Saiu na boa, Buiú, na moral, saiu jogando com qualidade ali pro time do Ceará. Se manda pro ataque agora com o Giovani. Lá vem Giovani, faz a finta, abriu na ponta direita agora pro Felipe Silva. Lá vem o Bachola, carregando, correndo com possibilidades reais do sexto gol. Abriu pro Rick, ele bateu pro gol, isolou Rick. Tiro de meta pro time do Calcaia. Vamos pelo meu, galera, já são 5 horas 19 minutos em Calcaia. Tá na hora da gente atualizar pra você, ligado com os craques da Verdinha. O tempo e o placar. Cá no Raimundão. Dez minutos pelo menos, segundo tempo de jogo, 10 minutos, etapa final de partida. E no placar da Ipioca, se tem Ipioca, tem história. Beba com juízo, tá assim, ó. Em 5. Calcaia. 0. Denis Medeiros. Que emoção pra mexer com seu coração. Tintelá, tinta, tinta Lafayette Tintas. Parceria de 30 anos com Tintas Coral. Zeni, o melhor em móveis e eletros está aqui. Vem bola pela direita, dominada com o time do Ceará. Giovani faz o arremesso lá pra ponta direita. Tocou mal na bola o Giovani, e a posse de bola fica com o time do Calcaia, arrancando aqui pela ponta canhota, dominando na linha que divide o campo de defesa para o campo de ataque. É o Jonathan quem recebe a branquinha, ele sai jogando por dentro, ele faz o tapa ali para o Wilke, lá na ponta direita ele está vendo bem a ultrapassagem ali por dentro, ali para o Samuel Macau, tem o Kelvin pedindo, ele faz o lançamento lá por dentro, deixa para o camisa de número 8, que é o Michael, Michael, chame como quiser, abriu na ponta esquerda, cruzamento, explodiu nas costas do Buiú, vai para fora, lateral para o time do Calcaia. Se tem Ipioca, tem história. Beba com juízo. Multicargas, confiança e segurança para a sua carga. Lá vem o Calcaia. Vinha, porque a bola acaba saindo. É tiro de meta para João Ricardo cobrar pro lado do Vozão. Mande sua mensagem. DDD 85988871306. Cadê a mensagem do torcedor? Depois tem mensagem. Errou! Viu, amigo? Ah, é? É, sim. E sala dos esportes, então, como é que tá a coisa aí? Vamos lá, na sala dos esportes. Vou te dizer aqui, Denis, que a sala dos esportes é o seguinte, ó, meu Deus. O Atlético Cearense acaba de marcar um sétimo gol, né, cara? Nossa, aí é goleada histórica, né? Aí é goleada histórica. 7 para o Atlético Cearense, 1 para o Crato. Eu sei que você tá muito atento, né? Qual foi a última vez que o Atlético Cearense goleou o Crato, hein, Del? Hein? Tô brincando, pode falar. Pacajus 3 e Casa 0. E o jogo que a Virgínia tá fazendo com a sua belíssima narração aí, o Ceará tá vencendo o Calcaia. É, rapaz. 5-0. Tá 5-0 pro Vozão em cima do time do Calcaia. Buiú recua a jogada, sai jogando com o Alan Shoa. Aqui por dentro tem o Gabriel Lacerda. Alan Shoa dá um tapinha lá por dentro, deixa a bola com o Kelvin. Aí o Kelvin recua a jogada. De novo ela fica com o Alan Shoa. No pé direito ele faz o lançamento pro Kelvin. Kelvin fez a finta, limpou bem um primeiro, limpou bem um segundo. Abre pro Giovani, Giovani pra Martã. Martã no pé direito faz o lançamento. Deixa ali pro pro meio, a bola foi boa do Alessandro. O Alessandro vai pro cruzamento, bate na marcação do Bahia, acho que bateu por último no Alessandro. E vai ser tiro de meta pro time do Calcaia. Daqui a pouco vai mexer o Azambuja, vai mexer o time do Ceará. Vinho Quinta do Morgado. É na opção distribuidora 3261-3030. Dia das Mães Carajás, presentes com o carinho que ela merece. Carajás, o melhor da vida você constrói. Vem junto com a galera, torcedor, lá vem o time do Calcaia chegando, recuperação de posse de bola do Vozão. Passou bonito na posse de bola o Giovani, ele faz o lançamento lá por dentro pro Felipe Silva. Olha o Bachola chegando, pode ser o sexto gol, que finta do Felipe Silva, ele tentou o passe por dentro, chega a marcação do time do Calcaia, agora exatamente ali com o Samuel Macau. E o Samuel sai jogando e vai abrindo jogada aqui na ponta canhota, deixa pro Jonathan arrancando, limpando, passando bem da linha que divide o campo de defesa pro campo de ataque, a finta foi feita, lançamento lá pra trás, em bola com o Leandro Leite, olha pra quem tocar, o Leandro faz o lançamento lá pra ponta esquerda, a bola foi boa, agora é pro Jonathan arrancar, vai pro cruzamento, tirou o cruzamento, bola fechadinha, João Ricardo que sai do gol e segura pro time do Ceará. O sabor de infância você só encontra nos sorvetes Marujinho. Cimento Apodi, cada obra uma história. Lá vem o Ceará, Buiú, ajeitou com o peito, tentou um drible da vaca com o peito, mas a marcação do Calcaia estava atenta, recua a jogada para Felipe Silva, recua o lance agora para Alon Shoa, Alon Shoa para Gabriel Lacerda no pé direito, ele desenvolve todo o lance para a ponta esquerda do gramado, agora para Alessandro, Alessandro faz o lançamento para Rick, Rick vem no manamana, ele fez a finta, Rick tocou, que bola para Alessandro, é para fazer o sexto gol, com os pés o goleiro Austin joga a bola para fora, escanteio, escanteio já foi inclusive cobrado, será que tem pressa, será que é golear mais ainda, cruzamento, o goleirão segura, a arbitragem está dizendo que houve um impedimento no setor de ataque, acredito eu, e agora vão vir as mudanças do time do Ceará ainda, Luiz. Sai o Bachola, entra o David com a 16 no lugar do Bachola 10, né? Alteração na equipe do Ceará, estão começando a preservar o Bachola, né, o Denis? O Bachola sai com a 10, entra o 16, David na equipe do Ceará, e a outra alteração, sai o Rick com a 11, entra o Marquinhos com a 19. Marquinhos 19. Felipe Silva, Henrique. Dois jogadores que o torcedor do Ceará já conhece. Jogaram bem hoje, ou Tom Alexandrino? Muito bem, Denis. Os dois tiveram uma atuação destacada, né? Por mais que o adversário não seja um valor de referência para você dizer que os atletas estão prontos, preparados, mas eu acho que dentro do teste que eles tiveram, acho que dentro das possibilidades de limitações, eles foram acima da média. E o Bachola tá saindo ali, tá sendo importante nessa campanha do Ceará, no Campeonato Cearense até aqui. Aí as palmas do Daniel Azambuja, né, o técnico do time do Ceará. Ele tá batendo palma ali pro Bachola, né, Aldo Luiz? Pro Bachola. Tá certo. Bacholinha, tá beleza, Bachola. Valeu, Bachola. É, água, ouro, azul, uma mina de saúde. Tinta é lá, Faguete Tintas, parceria de 30 anos com Tintas Coral. 16 minutos e meio, meus amigos, segundo tempo de jogo. É, o Rick também, sendo bem assediado ali pela galera, tá batendo palmas também pro Rick. Vai pra cobrança na falta o time do Calcaia aqui pela ponta esquerda do campo de ataque, cruzamento, bola fechadinha, tira de cabeça a defesa do time do Ceará. Vai correndo desesperado ali pra pegar a branquinha o jogador Kelvin. Vai no mano a mano, esse é o Samuel Macau, abre o jogada por dentro, o Calcaia é muito ruim, gente, com todo o risco, o Calcaia é muito ruim. Agora eu vou falar, lá vem o Ceará pro contra-ataque pra fazer o sexto gol. Vai. João Vitor, vai, gritou a Azambuja, deu um tapinha de três dedos pra ponta direita, é pro Kelvin, falta o teu, Kelvin. Puxou pra pé na canhota, tocou por dentro, era pro João Vitor. Pegou! A defesa tirou, jogou pra fora, lateral. Chegou bonito o time do Ceará. Deu Luiz. Chegou bonito ali o Ceará, mas na hora do passe final, o passe foi muito ruim, né? Ganhou o lateral por ali, o Vozão vence 5-0 a equipe do Calcaia. Foi errado. Tá vendo aí, ó. Tá vendo aí o Azambuja, né? Tô vendo a Azambuja, tá revoltado ali. Tá escutando o Azambuja aí? É, o Nezinha Média tá aqui com a gente, Demi. do Atlântico Futebol, também tá junto com a gente. Vai seguindo a gente no Instagram, arroba Denis Medeiros C. Manda, vai seguindo que eu vou passando o recado da galera. Rapaz, lá vem o Bozão de novo. Gabriel Lacerda vai dominando, faz a abertura de jogada pra ponta esquerda, agora pro Alessandro. Alessandro por dentro, agora deixou no meio com o João Vitor. Passou no meio, Marquinho tocou, Alessandro fez a fita, pé na canhota, mandou longe do gol, mandou lá no Pacheco. Hein? Na Praia do Pacheco, Calcaia. Você já foi lá? Já fui lá. Ah, né? Alessandro, equilíbrio o corpo. O que é que ele disse? Equilíbrio o corpo pra bater. Equilíbrio o corpo pra bater. Aí o Azambuja aí, falando com o Alessandro. Só na Verdinha você acompanha isso, Medeiros. É o Azambuja. Verdinha! Tá sempre atento a todos os lances do time do Ceará, hein? Lá vem o Vozão chegando, o Martão. Vozão que ataca pra esquerda, o Calcaia ataca pra direita. Você imagina só aqui no lugar de um Martão. É gol, passe. Pra tristeza de Tom Alexandrino. Erra o passe, Martão, lateral pro time do Calcaia. Eita, eu me perdi aqui nos foguetes. Verdinha! Me achei, Del! Eita, rapaz, o Gabriel Lacerda meteu o pé ali, vai tomar cartão, hein, Del? Tomar cartão merecido, mas vai lá, pede desculpa porque não houve maldade do jogador do Ceará, né? Ele colocou ali o pé assim no rosto do jogador da equipe do Calcaia, o camisa 11, o Vitinho, que fica caído ali no gramado. Mas não houve maldade nenhuma e tomou cartão amarelo o jogador da equipe do Ceará, o zagueiro Gabriel Lacerda. O primeiro cartão do Ceará no jogo, inclusive, hein? Gabriel Lacerda, número 3, toma cartão amarelo. Um grande abraço, abraço virtual, claro, pra você que tá ligadinho aqui com a gente na Verdinha, também na Tamuio, no aplicativo da Verdinha, no nosso site, também na Sky, Oi TV, Facebook, YouTube. Alô, você do YouTube, se inscreve no nosso canal, aperta no sininho pra ganhar a notificação, vai espalhando pra todo mundo, vai chamando todo mundo. Daqui a pouco tem mais apuração, hein? Daqui a pouco tem mais apuração, daqui a pouco tem, vai logo olhando aí. E lá vem o Calcaia dominando o time. Se tiver perdendo, não digo não. É, se tiver perdendo, não digo. Não, a gente aqui só fala a verdade. Vem bola pelo campo defensivo, lançamento feito lá por dentro, vem outra vez o time do Calcaia, toque de cabeça pro meio, do lado do outro, lá vem o Vozão, é contra-ataque gigante do Vozão, na direita com o Kelvin, disparou, lá vem o Kelvin, passou o Giovani, o Kelvin quer o dele, abriu pro Buiú, cruzamento do Buiú, olha o gol, perdeu! Foi o João Vitor que isolou, mandou longe, Del Luiz. É, né, cara? Aí não pode perder um gol desse, né? O garoto tá começando, capricha, cara, capricha, tem fome de gol. Bate pra dentro ali do gol, realmente. Pegou muito mal na bola, boa jogada do Kelvin, boa jogada do Buiú lá pelo lado direito. Mas o jogador João Vitor acabou errando o chute. Apuração! Manda! Canal 3, faliu, quebrou, 0. Eita. Eita. Canal 2, 600... Play, olha aí. Olha o Ceará chegando. Teve batida no meio do jogador do Calcaia. José tá dando escanteio e não pênalti. Mais completo aí, Del. Canal 2, 667. E nós? 10. Hein? 10. 1281, Denis. Segue a Verdinha na frente, rapaz. Grande abraço pra você que tá nos acompanhando, hein, rapaz, no YouTube. Um grande abraço pra você. Vamos lá pro escanteio pro Ceará. Daqui a pouco eu chamo o tempo e o placar, porque o Vozão tem escanteio pra cobrar. E vem Kelvin pra cobrança. É da direita pra esquerda o escanteio. Atenção, galera. Kelvin tira o cruzamento, joga pro meio. Tem toque de cabeça. Ela volta aqui pra ponta esquerda. Lá vem o time do Ceará dominando. Tá passando o cruzamento. Demorou demais. Esse é o Marquinhos, o João Vitor, o David tava atrás dele, e aí o Ceará recua a jogada, manda lá pra trás, só tem o Buiú no ciclo central. O Buiú faz o lançamento lá pro Kelvin, de cabeça afasta a marcação do Calcaia, manda pra fora lateral. Já são 5 horas 30 minutos. Tá na hora da gente atualizar pra você, ligado com os craques da Verdinha. O tempo e o placar no Raimundão. 22 minutos pelo meio cravado, segundo tempo de jogo. E no placar dos craques da Verdinha e da Ipioca, porque você sabe, se tem Ipioca, tem história. Beba com o juízo, tá assim, ó. Ceará tem 5. Calcaia 0. Denis Medeiros. Ah, que emoção pra mexer com seu coração. Zeni, o melhor em móveis e eletros, está aqui. Se tem Ipioca, tem história, beba com juízo. Será que tem posse de bola, com tranquilidade, não tem muita pressa não, Vozão. Vai dominando, vai soltando bola na frente. lá na direita estava passando o Buiú. E o Ceará vem dominando com o David, abrindo jogada. Que bola do David, subiu a bandeira. Parou. Marcado. Parou, né? Impedimento, né? É. Impedimento ali do camisa 19. O Marquinhos, jogador do Ceará, estava mesmo um pouquinho na frente. Bem marcado pela arbitragem. O Ceará segue vencendo 5-0. Cadê a galera? Cadê a galera? Cadê a galera? Ah. Já já pra galera aqui. Deixa eu ver aqui. Tem a galera aqui, né, que mandou mensagem, né? Peraí. Tá atualizando, tá filtrando. Eita, não. Aqui é piadinha pra você, eu não vou botar, né? Não, não coloque não. Não vou botar não. Ganhei aqui um presente que ele ia mandar pra minha mãe, né? Vai mandar pra mãe dela aqui o presente. Aqui, ó. Tá aqui, bota a tua amiga Cláudia Leite. Olha aí, ó. Eu não vou fazer isso, né, Dede? Tem nada a ver, né, Dede? Jamais. Vai, Denis, grita mais um gol aí, o torcedor do Vozão pedindo pra você gritar mais um gol aí, não disse aqui o nome dele. Estamos ligados aqui na Verdinha, parabéns pelo show de transmissão, Furtado, lá na cidade de Independência. Grande Furtado, tá junto aqui com a gente. O Ed tá ligado com você em Beberibe, aqui na Verdinha, torcendo pelo Vozão. Maravilha. Narração de Denis, um show de narração. Que negado. Valeu, grande abraço pra galera que tá com a gente. Tá todo mundo ligado aqui. Tá todo mundo ligado. O jogo tá parado, hein, galera? Pois é. Um alô pra minha mãe, Eurides. A sua mãe, Eurides? Não, o rapaz tá mandando aqui. Sim. Que mora na Granja Portugal, Arlindo Delfino, de Aruaru. Vamos, Vozão. Valeu. Eles parece que não tem refletor lá em Calcaia, né, meu irmão? É, começa a ficar escuro, né? Começa a ficar escuro. Já pensou? É muita loucura, mas dá pra terminar o jogo, tomara. Ontem teve jogo aí à noite, né, do Fortaleza e Ferroviário. Multicargas, confiança e segurança para a sua carga. Vinho Quinta do Morgado é na opção distribuidora 3261-3030. Vem bola pela ponta esquerda, dominando outra vez. Agora o time do Ceará com o Gabriel Lacerda fazendo um excelente lançamento aqui pro Marquinhos. Ele vai para lá dentro. Mas aí o Marquinhos, aí eu vou te dizer, se atrapalhou tudo e o Ceará ganhou o escanteio. Mandar um abraço especial aqui pro meu amigo Eli Sampaio, o maior namorador ali do conjunto Zé Walter, tá sempre ligadinho conosco, nosso Eli Sampaio, Denis. Sempre ligadinho aqui com a gente, Dia das Mães Carajás. Presentes com o carinho que ela merece, Carajás, o melhor da vida você constrói. O sabor de infância você só encontra no Sorvetes Marujinho. Tem escanteio para cobrar o Vozão. É aqui na ponta esquerda do campo de ataque. Autoriza a arbitragem, lançamento. Toque de cabeça, tira a marcação. A bola tá viva no gol do Ceará. Bateu na primeira, na segunda. A bola vai sobrando. O Austin vai sair do gol. E a bola vai sair, escanteio. Um bate-rebate tremendo dentro da área do Calcaia, ainda, Luiz. É a diferença enorme, né, deles? Como existe uma diferença muito técnica, realmente. Demais. Salvou ali o jogador do Calcaia. Cobrado o escanteio, Denis. Já cobrado o escanteio. Olha o Ceará, bateu curto. Bateu o cruzamento pro meio. Que jogo horroroso ficou agora, hein? Opa! Pênalti. Pra juiz mim foi também. O juiz disse que não, hein? O Martão pediu pênalti. Aí o Zuka ficou louco ali, né? O Kelvin quem tirou a bola pro time do Calcaia. E agora a falta dura do jogador do Ceará. Tá dizendo que foi só na bola, a arbitragem vai dar cartão amarelo, não, tá mandando apenas seguir, que foi só lance de corpo, lance de jogo. Atropelaram ali o Nelson, hein? Nelson aí. Atropelaram o Nelson, jogador do time do Calcaia. E foi por trás, né? É, por trás. E ali o jogador do Ceará por trás, atropelando. Atropelaram o Nelson por trás, né? E o Nelson parece que levantou, parece que não sentiu nada ali por trás, o Nelson, o número 22 do time do Calcaia. Ô, Denis. Oi! Risca aí o 8, Michael. Eita. E coloque o 16, Diego. Diego. Ok. Certo? Certo. Lá vai o Ceará. Aí, ó. Lá vai o Vozão. Limpou. E vai fazer o sexto. Eita. Gol. Foi na bola ali o Kelvin. Vai, volta pro Buiú. Tentar o cruzamento. Bate na marcação. Vai pra fora, lateral pro time do Ceará. Cimento Apodi. Cada obra, uma história. Água, ouro, azul, uma mina de saúde. Lateral pro time do Ceará e o Martão vai sair, hein? Vai? Tá dizendo que vai sair pro Lírico mais rápido. Hein? Eita, aí, Dalois, tu queria? Nossa senhora, eu vou te dizer, viu? Daqui a pouquinho o João Vitor vai deixar o gramado também, né? Aí mudanças na equipe do Ceará. Só aguardando a plaquinha, não tem nem plaquinha. O 20 e o 21 vão entrar. Eu não, tô vendo. O 9 no 21, né? Pronto. saindo o 9 aí do Ceará, o João Vitor. Coloque o Denilson com a 21. Entrou o 20 também, né, Denis? Isso. Saiu o Martan. Marco segura, Antônio segura. Entrou. Lá vem o Ceará. Afasta, tira a marcação. Marco Antônio, é isso? Marco Antônio, 20, isso. No lugar do Martan, camisa 5. Marco Antônio tá no jogo. Marco Antônio é bom jogador. O jovem valor do Ceará, viu, Denis? É bom jogador. Vamos aguardar. Tintelá, tinta, Tintelá, Faguete, tintas. Parceria de 30 anos com Tintas Coral. Zeni, o melhor em móveis e elétricos está aqui. Vai entrar o 13 do Calcaia aí. Acho que é para ganhar o bicho, né? Imagine o bicho. Toró, com a 13, vai pro jogo na equipe do Calcaia. Já te informo quem saiu. Até elas confundem ali. Isso é o 11. O 11 é o Vitinho, saindo para a entrada do 13, Toró. Eita. É, rapaz. Eita, rapaz. Mandaram a mensagem aqui, não entendi, foi nada. Acabou o milho, acabou a pipoca? É, amigo. Exatamente. Exatamente. Platé mandando mensagem aqui. Ô, Del, o Calcá vai mexer de novo? Me explica só quem foi que saiu. O Vitinho saiu, entrou o... Peraí. Vai entrar o 14 no lugar do 3 agora. Saiu o Samuel Macau. Minha nossa senhora. E entra o Matheus, perigoso Matheus, né? Você quer saber a outra alteração, né, Denis? Isso. É a saída do Vitinho com a 11 e a entrada do Toró com a 13. Toró com a 13. O Nelson continua lá no jogo, né? Continua. O Nelson foi... Teve aquela pegada por trás ali do jogador do Ceará. Ele não voltou a estar numa condição boa em jogo, não, viu? É, mas continua ali o Nelson em pé, firme e forte. Vamos lá pelo tempo, galera. Pelo meu tempo tá passando. Segura que lá vem o time do Calcá chegando. Afasta, tira a marcação. E o Gabriel Lacerda vai correr desesperado para evitar a saída. E joga lá para a direita para o Buiú. Buiú da vida, Buiú. Jogou para o Lacerda. O Ceará vai sair com tranquilidade na moral no campo defensivo. O tempo tá passando. Já são 5 horas, 38 minutos. Em Calcaia, tá na hora da gente atualizar pra você, ligado com os craques da Verdinha. O tempo e o placar no Raimundão. Segundo tempo de jogo, 30 minutos, etapa final de partida. E no placar da Ipioca, porque se tem Ipioca, tem história. Beba com juízo, tá assim, ó. É, rapaz, Vozão tem 5. Calcaia. Nada. Verdinha. A rádio do meu coração. O Medeiros. Oi. Tem que ficar de olho aí, né? É, essa derrota de 5-0 da equipe do Calcaia, o Leandro Flávio, interino, pode cair do cargo, né, Denis? É, verdade. Isso é muito verdade, né? Temos que ficar cascavilhando a notícia, hein? É, pra informar, né, que é verdade, da Luiz. Até 9 horas de prorrogação, hein? É. Oh, pelo amor de Deus. Tem falta pro time do Calcá aqui pela esquerda. Autoriza a arbitragem. Quem bate quem... É o Jonathan, né? Que tá ajeitando a bola ali. Se o árbitro apitou... É o Nelson, não? É o Nelson, tá um pouco mais atrás. É o Jonathan, né? É, se o árbitro apitou e pegou com a mão, é falta. Lá vem o Jonathan. Meu Deus do céu, mandou isso? Longe do gol. Olha os torcedores ali, Del. Ali. A Marquinhos da Piedade, ali. De calça. E o manda outro, um alô pra mim. E outro de lado de amarelo, quem é, Del? Tá aparecendo ali. Não sei. Mas o de calça ali é o Marquinhos. É o Cirino, o Cirino. É o Cirino, tá ali. Marquinhos, a Piedade, o Cirino acompanhando o jogo na arquibancada do Raimundão, em Calcaia. Alessandro dá o tapa lá por dentro. Que bola boa, lá vem o Ceará em busca do gol. Olha o Ceará chegando com o David. Arrancou, pé na canhota, puxou pra direita. Se ele cai, era pênalti. Se ele cai de novo, era pênalti. O homem não quer pênalti nem a pau aí, Del. Jogou a bola pra trás, deixa pro Alessandro. Alessandro joga na intermediária do campo de ataque pro Giovani. Joga muito esse Giovani, hein? Que bola do Giovani, lá pra ponta esquerda. Outra vez é pro David, ele vai pro cruzamento. Olha pra quem tocar, fica no mano a mano. Gingou pra um lado, pro outro, soltou por dentro. Bate na marcação. Voltou bonito, olha o Ceará chegando. Marquinhos, cruzamento pra trás, pra ninguém. E agora é contra-ataque do time do Calcaia, puxado ali pelo Matheus. Ele vai arrancando na esquerda do gramado central. Ele com dois bolas por dentro. Lá vem Matheus, Matheus arrancando, deu um tapinha. Bate na marcação do Ceará, tirou e é contra-ataque do Vozão. Contra-ataque gigante. Ceará pode chegar ao sexto gol, mas o Ceará me parece que agora tá tirando um pouco. Denis, tá colocando um pouco ali do freio de mão no jogo, né? Diga lá, Del, 32 já. Hoje não precisou invocar a Bengala, né? Verdade. Hoje foi 5-0. Tranquilo, vai sair mais. Vamos chamar ela agora pra ver se sai mais. A Bengala. Cadê a Bengala do Bozão? Bengala batendo. Bengala é assim, não. Bengala tá batendo forte. Bengala tá batendo forte. E vamos pelo meu Nelson. 5 horas 41 minutos em Calcaia. Tá na hora da gente atualizar pra você, ligado com os craques da Verdinha. O tempo e o placar do jogo no Raimundão. Trinta e dois minutos, segundo tempo de jogo, e no placar da Ipioca, porque se tem Ipioca, tem história. Beba com juízo, tá assim, ó. 5-0. Aqui é emoção pra mexer com seu coração. Marilô. Pra quem? Matheus. 14 do Calcaia. E o Alvozão chegando, abrindo jogada para a ponta esquerda. Agora de novo é para o Marquinhos. Faz o teu gol, Marquinhos. Ajeitou para o Kelvin, ele bateu travado na marcação. Volta para o Ceará. O Calcaia afasta, tira o perigo. Vai para puxar o contra-ataque o time do Calcaia. Joga com muita raça também, valorizando a camisa do clube. Time que vai representar o futebol cearense na Série D do Campeonato Brasileiro. E vem bola pela ponta esquerda. Lá vem o Calcaia disparando. Marco Antônio na marcação. Olha o Calcaia chegando, fazendo a finta no primeiro, fazendo no segundo. Pode bater para o gol. Manda a bola para fora, tiro de meta. Tanto que o Marquinhos, a piedade com a perna cruzada, nem botou a mão na cabeça, agora tirou o boné. Tá todo mundo atento ali com a finalização do time do Calcaia, né, Luiz? Pois é, né? Que finalização, né? Boa finalização do Wendel, né? Quase marcava diminuir aí pra equipe do Calcaia. Segue Vozão na frente, 5-0 no campeonato estadual, Denis. Se tem Ipioca, tem história. Beba com juízo. Multicargas, confiança e segurança para a sua carga. E agora a posse de bola é pro Vozão. Aqui na ponta esquerda vai o Alessandro pra cobrança, hein? Se posiciona ali o lateral esquerdo do Vozão. Posicionado Alessandro. E vai pro arremesso manual. Joga a bola por dentro pro Marco Antônio. No pé direito ele faz o lançamento. Joga a bola por dentro pro Alan Shoa. Aí o zagueirão passa pro Marco Antônio. De novo Alan Shoa aqui pela direita. Tem Buiu mais aberto. Recebe o Buiu que tá com a braçadeira de capitão. Buiu faz o lançamento por dentro. Lá vem o Vozão chegando. A finta do Buiu. Jogando bola para trás com tranquilidade. O Ceará roda a bola. E vai dominando com tranquilidade pro time do Ceará. É, rapaz. Chegaram as mensagens aqui, Del Luiz, que eu vou te encaminhar, viu? Da plateia pra mim. Caminha. Informações muito importantes. Muito, imagino. Muito importantes. Vou, tô te caminhando agora aqui. Sim. Enquanto o jogo tá no campo defensivo. Pra você ficar atento, parece que você que vai conduzir, viu? Lá vem o Ceará chegando, Marco Antônio, pra fazer o sexto. Agora não tem conversa, Marco Antônio, deu um tapinha. Gol! 6-0 pro Vozão. 6-0 pro Ceará. Marco Antônio dominou, o goleirão saiu, ele deu um tapinha no canto. Manda pro fundo do gol. 6 pro Ceará, 0 para o Calcaia. Conta a história do gol, Del Luiz. O passe realmente foi muito legal do jogador Giovani, né? Achou o jogador Marco Antônio na cara a cara com o goleiro Washington. Só o trabalho de tirar do goleiro do Calcaia e botar pro fundo da rede, mudando o placar. Não é? Eu acho que é uma goleada histórica, né? Mudando o placar do Raimundão em Calcaia. Aí é Vozão, meu filho! Nossa senhora, a senhora tem um, vai contando aí, Nelson. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6! Calcaia! Não tem nada, prodígio! Serdinha! Goleada do time do Ceará, e para esse time é muito importante. O Ceará vai somando o saldo de gols e não tem muita conversa, né? Então a disparidade, ela tá enorme, visível dentro de campo. O Ceará, esse time do Calcaia, falta muita qualidade no Calcaia, e o Ceará tem boas peças, bons jogadores, hein? 6-0 no placar, então, que resultado. É um time organizado, né? É um time que tem um padrão de jogo entre base, entre equipe profissional, entre aspirantes também. Segue uma filosofia de jogar, de atuação. Então é um Ceará que faz 6-0 sem muita força. Força no sentido de que o adversário ele não criou tanta resistência. Então foi um Ceará que passeou no jogo. Foi muito parecido com aqueles match treinos que tem normalmente com a Safesi, né? Equipe principal, com a Safesi, para poder manter o nível ou o rendimento dos jogadores. Então foi um Ceará que sobrou demais em campo hoje contra um frágil Caucaia, técnico e principalmente fisicamente. Como é frágil fisicamente a equipe do Caucaia. É, rapaz, e o time do Ceará vem dominando aqui por dentro, tá marcando atrás, né, perdão, o time do Caucaia tá perdendo 6-0 e tá tocando bola no campo defensivo, acho que até pro tempo passar, né, o jogo tem que acabar os 45 pra gente também não exagerar, não precisou de acréscimo, o jogo tá resolvido. Vinho Quinta do Morgado é na opção distribuidora, 3261-3030. Dia das Mães Carajás, presentes com o carinho que ela merece, Carajás. O melhor da vida você constrói. Lá vem o Caucaia, cruzamento. Afasta, tira a marcação do time do Ceará. Voltou no rebote. Olha o Caucaia chegando. A pancada, João Ricardo no centro do gol. Segura. É bom goleiro esse João Ricardo, hein, Del? Muito bom goleiro, né? O Ceará tá bem servido, né? Tem o Richard de João Ricardo. O Vinícius também é um bom goleiro. O Ceará tá muito bem servido de goleiros para esta temporada, né, Denis Medeiros? É, e jogou com o pé bonito ali pro Marco Antônio. Jogou com o quê? Com o pé direito. Tá. Jogou bonito ali pro jogador do time do Ceará. O sabor de infância você só encontra no Sorvetes Marujinho. Cimento Apodi, cada obra uma história. Ela tem posse de bola no campo defensivo ali com Gabriel Lacerda. Ele na perna, canhota, faz o lançamento, joga bonito a bola aqui por dentro. E o Ceará vai saindo jogando. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Rogério Forrozeiro, rapaz. A galera tá junto aqui com a gente. Vai seguindo a gente no Instagram, hein? Arroba Denis Medeiros C. Vai seguindo a gente que a gente passa o seu recado aqui na Verdinha. E agora o time do Ceará mandando a bola pra fora e a arbitragem tá paralisando o jogo, que vem mudança aí. Coloque risco aí o 8. Giovani, coloque o Danley com a 23. Danley 23 no lugar do Giovani, camisa 8. É a última alteração do técnico Daniel Azambuja. Danley vai pro jogo. Exatamente. Saindo então o Giovani, que é um garoto que se aposta muito nele, né, Tom? O Ceará aposta muito nesse cara, número 8, entrou bem também lá na Copa Sul-Americana. É um bom jogador, Giovani. Mais uma opção, né? E demonstrou essa qualidade na partida de hoje. Já tinha demonstrado no jogo contra o Pacajus também, quando a gente pôde observar. O Marco Antônio, que fez o gol, já tinha jogado muito bem contra o Crato na última quarta-feira. Não, quinta. O jogo foi na quinta. Então, o cenário do Ceará, ele é muito positivo, de atletas que você vai testando, você vai observando, vai rodando, vai buscando. E o Giovani pode ter certeza que, se for bem trabalhado, se realmente der a paciência necessária, é um atleta que pode, quem sabe, servir para uma Série A. E olha o Marco Antônio para fazer o sétimo gol, ele bateu fraquinho. E aí o goleirão Washington segurou para o time do Caucaia. Bora pelo meu, galera, 5 horas, 49 minutos. Tá na hora da gente atualizar pra você, ligado com os craques da Verdinha. Ô, tempo e o placar no Raimundão. Quarenta minutos, segundo tempo de partida. E no placar da Ipioca, porque se tem Ipioca, tem história. Beba com juízo, tá assim, ó. 6 Caucaia 0. Que emoção pra mexer com o seu coração. Na arquibancada, o Marquinhos apedalha e bate os pés ali, ó. Relaxado, né, Débora? Escanteio pro Caucaia. Escanteio pro Caucaia. E vai de pra cobrar seu camisa 10. Já cobrado, Denis. Já cobrado, o Nelson tá esperando 14, a bola na área. O Nelson tá esperando, mas vem bola agora outra vez com o Matheus. Tenta o lançamento pro Wendel, a bola acaba saindo. É outro escanteio pro time do Caucaia. Pra cobrança, me parece o 14 de novo, que é o Matheus. Autoriza a arbitragem, pé na canhota, vai tomar distância, agora vai pro cruzamento, a bola pode ser fechada, lançamento perigoso, a cabeça tirou o Marco Antônio, volta, tabelinha bem feita, ih, rapaz, cai, pode ser pênalti, melhor pro jogador do Ceará, mas volta pro Caucaia, vem, chute de longe! Caucaia! Caucaia! Bateu bateu bem, bateu firme, tinha muita gente na frente do João Ricardo, não deu pro goleirão do Ceará. 6 para o Ceará, 1 para o Calcaia. Conta a história do gol aí, Del Luiz. O jogador do Calcaia brigou ali com o Buiú e aí sendo derrubado. Você até disse, né, na narração, se cair é pênalti, né? E a bola sobrou pro Wilker. E bateu forte, rasante, sem chances pro João Ricardo, que não teve ação nenhuma, nem de colocar o braço para tentar impedir a bola passar. A bola pro fundo da rede, mudando o placar no Raimundão. Conta aí, Nelson Costa. 5. É isso mesmo, 5. 6, não? É 6, né? 6. É 6, é? Porque eu anotei 5 aqui. Lá naquele negócio lá, ele não tá errando, não. 6, é 6. Desculpa aí. Lá 6. Lá ele não tá errando, hein? Quem? Lá? Lá. Vai pra lá então, vai. Não. Te ofereceram quanto lá? Não, deixa quieto. Ceará, o Calcaia tem 1. Calcaia! Tem 6. Tanto gol que a gente já esquece. Ceará 6, Calcaia 1, Denis. Bora! É bom que vai pra prorrogação. Vamos. Você segura lá. Vem bola por dentro agora com o time do Ceará dominando o passe na frente. Olha o Bozão chegando com possibilidade do sétimo. Já pensou o 7-1 ainda, Luiz? Já pensou, rapaz? Seria extraordinário, né, Dez? Seria goleada histórica. A gente ficava esperando aqui, né, se o técnico Leandro Flávio ia cair ou não, né? É. 10-9 e a coletiva da Zambuja, né? É verdade. Água, ouro, azul, a mina de saúde. Tintela, tinta, tinta, Lafayette Tintas, parceria de 30 anos com Tintas Coral. Chegou aquele momento que eu adoro. Qual? Craque dos craques, oferecimento Zeni, o melhor está aqui. Começa com o comentarista. Tom Alexandrino, a gente vai logo de carona com o comentarista. Tom Alexandrino. Goleiro Austin. É sério isso? Foi voto de crítica do Tony Austin. Vamos pro mais fácil, né? O Austin defendeu bola demais, pegou muito. O Austin, então. Foi 6, mas poderia ser 12. Verdade, faz sentido. Não, tô brincando. Vamos lá, vou de Bachola. Bachola. Bachola? Bachola. É, deixa eu ver aqui o meu. Vai você, Da Luiz. Não, você. Vai. Dá um tempinho aí. Vai você. Cara. Caga. Vai, caga. All people. Eu vou com o Bachola. Vai, Felipe Silva. E você, Del? Tô ansioso. Será que você vai escolher o Felipe Silva, Da Luiz? Hein? Será que você escolhe o Felipe Silva? Eu vou escolher o Bachola. Ah, então Bachola aqui. Aí, ó, aí, ó. Ó o Ceará! Em busca do sétimo gol! Bateu fraquinho, o goleirão segurou. Então Felipe Silva, eleito. Calma. Relógio marca! Felipe Silva, eleito craque dos craques, oferecimento Zenil, melhor está aqui. Oi, Del Luiz. Só dentro daquela pergunta que o nosso comentarista fez durante a jornada, né? Felipe Bachola tava rendendo, né? Mas hoje ele foi bem, né? É. É parâmetro? É uma situação como o próprio Tom colocou? Não, mas ele foi muito bem no jogo. Mereceu aí. Acabou! Final do jogo no Raimundão em Calcaia! Parece o braço útil aí, Tom. Final do jogo! 6 para o Ceará! Calcaia! 1 para o time do Calcaia! Começa agora aqui na Verdinha a nossa prorrogação. Horas 54 minutos em Calcaia. Final do jogo pela quarta rodada, segunda fase do Campeonato Cearense. Ceará meteu 6-1 no time do Calcaia. Deixa eu passar logo os outros resultados aqui, ó. A gente teve também no Campeonato Cearense Atlético Cearense 7-1 no Crato. E o Pacajus metendo 3-0 no Icasa. Dia de goleada no Campeonato Cearense. O Ceará aplicando 6-1 no Calcaia. A classificação tá assim. Ferroviário lidera com 10 pontos. O Atlético Cearense é o segundo com 9. Fortaleza o terceiro com 8. O Ceará é o quarto colocado, tem 7 pontos. E a gente tem aí, na quinta posição, o Pacajus com 5. O Crato, sexto com 3. O Icasa, o sétimo colocado, ainda não pontuou. E o Calcaia com menos 3 na última posição dessa segunda fase do Campeonato Cearense. Del Luiz, 6-1 pro Ceará, Del. 6-1 pro Ceará. Agora é pensar, o Ceará vai...